dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho. Navio Pirata número 21. E3 e Copa na mesma semana é sacanagem. Caraca, moleque, põe um pagodinho só pra relaxar. Abre uma gelada só pra refrescar. Tô com saúde, tô com dinheiro. Olá, como vocês estão, pirateiros do Navio Pirata? Está começando mais um podcast da Max Rebel. E nós estamos aqui em ritmo alegre, festeiro, churrasco, brejas, peladas e futebas na TV. Nada acontece, feijoada. Nada, né? Acontece, muita feijoada. Muita feijoada, cara. Nossa, cara, amanhã, essa semana, aliás, durante a Copa, eu vou fazer questão de encher o cu de feijoada. Comer feijoada todo dia, cara. Todo dia. Duvido que você sobreviva uma coisa dessas, cara. Isso sim, né, cara? Tipo, de almoço e jantar, cara. É todo tipo, dia, tá ligado? Pão com feijoada de manhã, exato. Feijoada na hora do almoço e feijoada no jantar. Exato, pra dormir um caldinho de feijão. Caldinho de feijão, é. Mas, Fernando Muccioli, me conta aí, você curte feijoada, cara? Olá a todos, bem-vindos a mais um Navio Pirata. E sim, cara, curto. Aliás, no fim de semana, eu fui almoçar com os meus sogros. Cara, aí meu cu encheu o cu de feijoada. Comi muita feijoada. Tipo. Não há outra maneira, sim, de consumir feijoada, não sei. Então, porque fazia tempo que eu não comia assim, feijoada. Uhum. Aí a gente foi almoçar fora, não sei o quê. Aí tinha lá, tipo, lombo, paio, rabo, orelha, tá ligado? É muita mancada. Tipo, velho. Feijoada. Mesmo, tá ligado? Venha para dentro de mim, cara, agora, tá ligado? Uhum. E aquele arroz, aquela couve, aquela, nossa, farinha, saca? Louco, o bagulho é doido. Foi tipo a experiência, feijoada experience, saca? Feijoada experience. Eu tenho certeza que no futuro é isso que vai ter só, tá ligado? Não você vai bota ter um mais óculos feijoada. E você vê tudo isso na sua frente e não come nada. Feijoada, tá, experience. Feijoada experience, sim. Mal, e eu queria dizer que essa semana eu lembrei de vocês. Sério? Porque eu tava, até postei isso no Convés até. Ah, é. Eu tava no fim de semana, não sei se foi sábado ou domingo, em casa jogando os videojogos, com a janela aberta. De repente entra um puta cheiro de maconha em casa. Tipo, um cheiro muito violento de maconha, assim. Falei, sabadão, beleza, né? Ah, sabadeira, né? Sábado de sol, sábado de um caminhão. Sol, exatamente. Cara. É assim que funciona. Sabadeira é foda. Sabadeira é foda. E você, Daniel da Ponto? Esse eu gosto de feijoada? O homem barbudo de New Jersey. Sim, esse eu sou mesmo. Eu gosto de feijoada, cara. Você curte uma feijuca? Curto. Faz tempo que eu não como, mas eu gosto. Acho... faz tempo que eu não como. Faz tempo, também, cara. Tipo, é um bom. É uma daquelas coisas que eu chamo de comida de sono, tá ligado? Pra você comer e dormir, sabe? Exato. Tipo, é bom pra esse tipo de coisa. Você come, daí você pega e tira um cochilo. É uma ótima maneira de adquirir diabetes, né, cara? É ótimo, cara. Porque diabetes chuta bom. Tipo, o legal é que você come feijoada e o seu sistema entra em slow motion. Exato, cara. Exatamente. Todos os seus sentidos entram em slow motion. Sim, assim, cara. Tipo, você dropar uma codeína, assim. Drop and screw de sua vida, tá ligado? É bem isso, cara. Mas feijoada é louco. Porém, o que não é louco é o que o Chorume Watch vai falar essa semana. Ou para gringos. Ou para gringos, conhecido também como Open Defecation. Exatamente. Alguém sugeriu aí para ser, eu acho que foi o Jeffers, não lembro quem foi. Talvez, acho que foi o Bilesk. O Bilesk, talvez. Talvez tenha sido ele. Para mudar Chorume Watch para Open Defecation. E como os gringos estão aí, né? É verdade. Eles estão aí, você sai nas ruas, de repente gringo, né? Nossa, cara, a gente vindo pra cá. Vários, cara, gringos e gambés. Na região da Paulista, cara, tudo que a gente gosta, né? Cara, coisas mais legais do mundo, cara, gringos e polícia. Tipo, a gente, muito gringo na rua, a gente tá aqui gravando e vem de uma sirininha de polícia. 5 segundos, né? Cara, que nem o guardinha lá da casa do Bueno, lá, sabe? Nossa, total, tá cheio de polícia, mano. Tá cheio de polícia e gringo. Mas para os gringos, então, o Chorume Watch pode ser traduzido como Open Defecation. Pelo menos o título de uma sessão do podcast eles vão entender, tá ligado? Pelo menos uma. Vocês não vão entender porra nenhuma, tá ligado? Então, gringos, right now we're starting Open Defecation. O Chorume Watch dessa semana é nada mais, nada menos do que o metrô paulistano, né, cara? Churumão, velho. Que, por si só, merece o título de churume do ano, eu diria. Eu diria, cara. Assim, São Paulo tá uma merda. Tá foda. De modo geral, assim, sim, né? Sim. Tipo, sim. Não tem água. Não. Não tem metrô, tá ligado? Nada tipo, acontece. Nada acontece. Ninguém come feijoada e nada acontece. Tá foda. Se pelo menos tivesse feijoada nessa porra. Então. E aí, na semana passada, se eu não me engano, Eu não sei se começou na passada ou na retrasada. Foi, acho que foi na passada. Foi na passada. Rolou uma greve de metrô violenta, assim. Sim. Foram dos metroviários e dos operários do metrô. Aham. Primeiro... São duas classes bem específicas de funcionários do metrô. Sim, né? sim. Que eles estavam pedindo um ajuste de 30%, se não me engano, do salário, né? Uhum. E aí não deixaram, e aí foram negociando, baixaram acho que para 15, para 13. Dois dígitos, eles queriam dois dígitos de reajuste. É. Né? E aí tipo não rolou acordo e tal, sugeriram um negócio da catraca livre para liberar as catracas para a galera usar de graça. Até chegar num acordo. Também, né? não deixaram. Sim. Então, bom, fudeu, greve. É. E aí ficou... O sistema de metrô de São Paulo ficou, acho que, mais ou menos uns 60%, 70% funcionando, assim, se mais não me engano. Isso, né? Mas não operado por esses funcionários. Sim, né? Chamaram outros funcionários de cargo gerencial, de treinamento, exatamente. Não sei o quê. Chamaram esses caras para ir trabalhar no lugar dos metroviários propriamente ditos, né? Ou seja, ficou aquela bosta, né? É foda que despediu uma galera, né? Uma galera foi... Então, isso pós-greve, né? Isso pós-greve, sim. É, porque, tipo, a greve, tecnicamente, ela acabou... Porque também, assim, ela de fato acabou, os metrôs estão funcionando agora, mas ainda tá esse clima de batalha, assim, ainda tá no ar. O Alckmin, ele chegou como ainda um verdadeiro... Não terminou. Ele chegou como um verdadeiro vilão e falou que eu tenho uma lista de 300 nomes que vão ser despedidos se isso continuar. Então, tipo, isso é cagada, né, cara? O que aconteceu? Teve a greve... Beleza, pediram a grana, não deram a grana, não teve negociação direito entre o metrô e os metroviários, greve, fudeu. E muita gente tomou no cu, assim. Sim. Muito. Quem tava em São Paulo tomou no cu, assim. Tomou no cu. Então, isso até perguntar, como foi o dia de vocês quando estourou a greve, assim, tudo assim, mais? Eu, como o trampo de casa, não fui muito afetado pela greve, mas a minha esposa, a gente mora na Zona Sul de São Paulo, assim, a Zona Sul foi o que mais se fudeu. Porque o metrô da Zona Sul, sim, já não tem muito metrô, pra começo de conversa. Sim, né? Sim, sim. E o metrô da Zona Sul tá vendo até, tipo, Ana Rosa. Uhum. O que não é muito Zona Sul, assim. É bem pouco Zona Sul. Bem pouco Zona Sul. Então, pra chegar no centro tava muito bosta, assim. Pode crer. Porque só dependia de ônibus ou táxi e o trânsito tava uma merda. Não, tava tudo ruim, cara. Pra se locomover pela cidade tava uma bosta, cara. E a minha esposa, ela, normalmente, pra chegar no trabalho, ela trabalha na Faria Lima... Ela demorava uns 40 minutos, normalmente, 40, 50 minutos. Ela pode demorou crer. No primeiro dia da greve quase 3 horas. Caralho, puta que pariu, cara. Nossa. E assim, não tem o que fazer, saca? Porque tá tudo entupido. É. Não tem o que fazer. Mas pra você ver, eu acho que... eu achei engraçado durante a época que teve isso, né? A greve agora, nesses últimos dias. Eu achei engraçado que teve uma galera... Isso é um absurdo, essa galera voltando, tipo, parece que a gente não aprendeu no ano passado, tá ligado? Nas manifestações de junho, de julho do ano passado. Mas, tipo, os caras, se os caras estão reivindicando alguma coisa e eles conseguiram parar a cidade, é porque, mano, é bom você ouvir eles, tá ligado? Exato. E aí os caras, não, mas não pode parar a cidade. Velho, como você quer que os caras, então, quer que faça a greve, então? Não, não faz greve, mas continua trabalhando. Tipo, que greve é essa, tá ligado? É uma semi-greve. É uma greve metafísica. Tipo, é bizarro, isso. É bizarro. Porque, tudo bem, todo mundo tem tipo... É importante desfrutar do serviço, todo mundo precisa, não sei o quê. Uhum. Mas, pô, os caras também têm... Tanto quanto as pessoas têm direito de ir pro trabalho, eles têm direito de ter boas condições de Sim. trabalho também. Né? E não só isso, cara. Se eles simplesmente falarem assim, eu não vou trabalhar, eles não vão trabalhar, cara. Eles não são escravos, caralho. Exato. Tipo, eles não acham uma coisa, não, mas esses caras tinham que ir lá trabalhar filho... Senão o cara não é na chibata mais, acabou, tá ligado? Não, e fora que, tipo, mano, beleza, se a falta de metrô tá atrapalhando o seu trampo, cara, imagina o que tá trabalhando o trampo desses caras, tá ligado? É, tipo, exatamente. Tão tipo, fudendo o trampo desses caras também, sabe? Sim, tipo, greve não é Brinks, tá ligado? Era tipo, vamos, acordei hoje, tô afim de fazer uma greve, tá ligado? A galera tem uma visão muito conturbada do bagulho, e também tá ligado? Muita gente falando que, não, porque a greve tem um viés político e não sei o quê. Cara, toda greve tem viés político. Exato, cara. Tipo, a greve é a base da política, né? Tipo, desobediência civil, desobediência trabalhista, bizarro. Mas é bom porque mostra, todo mundo se fudendo mostra que, primeiro, como o metrô é importante. Sim. Sim. Né? Ele é, tipo, muito importante. Muito importante. Como o transporte público, na verdade, é importante. Sim, pra caralho. Porque todo mundo bate na tecla do carro, né? Carro e rodízio e ampliar a rua e não sei o quê. Sim. Mas, cara, o transporte público é muito mais importante do que investir em carro, saca? Uhum. Isso é uma coisa que o Brasil faz errado há muito tempo. Muito tempo, cara. Muito, muito, muito tempo. Tipo, pelo amor de Deus, a gente precisa mudar isso, cara. É. E tipo, já tá demorou assim já. Não é possível, mano. Não é possível que ninguém... tipo, não tenhamos nos tocado coletivamente desse problema, sabe? Assim, tipo, não é possível, até agora. Tipo, agora... E tudo bem, ônibus é uma coisa, mas, cara... Ônibus não é transporte de massa. É, exatamente. Não. Transporte de massa é trem. É. Tipo, é trem e metrô. Tipo, tá leva para lugares longe. É, tá tipo, bem leva isso. Muita gente ocupando pouco espaço em grandes distâncias. É, exatamente. E tipo, não fica na rua, saca? É trem, assim, né? Tipo, não é. O bagulho. A questão do transporte público no Brasil é muito zoada, assim. É foda, é foda, não. É muito zoada. É, eu acho que, assim, eu espero que. Como você estava falando, das motivações políticas. Sim, uma boa motivação política é os próprios metroviários têm interesse de que a população se preocupe mais com transporte. Dê valor, público, né? Dê valor, sim, tá ligado? É isso que é importante. Tipo, beleza, a próxima vez, quando você for votar, dá uma olhada aí para ver quais são as propostas de transporte público que você mais se identifica. Pois é. É só isso que eles estão pedindo com essa greve, tá ligado? Tipo, presta um pouquinho mais de atenção, tá ligado? É muito simples. E, mano, com a eleição vindo aí, Porque se hoje você fica preso no trânsito, é porque o transporte público não teve devida não tá atenção. Não tá funcionando direito, exatamente. Uma coisa tá diretamente ligada à outra, assim, né? Mas é meio triste pra separar que, tipo, sim, isso é importante que a galera deveria perceber. Mas a única coisa que, tipo, pelo menos que eu tenha visto, assim, analisando o que as pessoas tenham falado sobre isso é... Tipo, eles estão atrapalhando o nosso trabalho, tá ligado? Tipo, essa é a reação geral, assim, do pessoal que eu tenho analisado ultimamente. Isso é um pouco perturbador, tá ligado? É. Tipo, sabe uma coisa muito interessante que eu li esses dias? É que muita gente bate na tecla do direito de ir e vir, constitucional, meu, né? Essas pessoas... Que, na verdade, não tem nada a ver, né? Se você for na Constituição ler o que é direito de ir e vir, é tipo, cárcere privado, tá ligado? É, exato. É a mesma coisa que os caras falam, esses caras aí estão ferindo minha liberdade de expressão, cara. Tipo... Não, também, mano, não tem isso. Não, isso é viagem, cara. Isso não é isso. Tudo bem. Tipo, a ideia pode estar meio certa, não sei o quê. Você tem direito a transporte público. Sim. Mas não é bem por aí. Não é, não é bem. Calma, tá ligado? Calma. Foda. Mas em suma, valorize o que você tem na sua cidade, assim. Sim. Preste atenção e não cague no seu voto. Sim, sim. Não, e ouça os metroviários, cara. Quem pegou metrô nesses dias de greve, viu a galera fazendo, tipo, não as manifestações, mas fazendo, tipo, conversando com o pessoal dentro dos vagões e tudo mais. Ô, é pesado, mano. O trampo deles é mó tenso. Pra caralho, cara. Vocês não têm noção, tipo, quanto de gente que tem que, mano, que... Eles lidam todos os dias. Quanto de gente que pula na porra do trilho todos os dias. Cara, e piorou, assim. Porque eu tava conversando com a minha esposa antes. Porque ela falava, porque, porra, o metrô antes era bem melhor. Eu falava, sim. Realmente, ele era melhor. O que aconteceu foi, a população aumenta. Sim. E o metrô não aumentou pra acompanhar o crescimento da população. Não, a população tá gigantesca, cara. E tipo, não aumentou tanto em capacidade nem quanto em distância. Sim. Porque a linha amarela é uma piada. Não, nossa, cara. É patética a linha amarela do metrô de São Paulo. Então é isso, cara. Prestem atenção. Presta atenção, né? Prestem atenção. Tudo belo bem. Sucão de merda, hein? Belo nossa, sucão cara. De merda. Milkshake de merda. Com uma cereja no topo. É tipo aquele milkshake crocante, tá ligado? Uh-huh. Assim, tipo de ovo maltine, só que em vez de... então, só que é milho. Lugar assim, tá ligado? Aquele milho que não digere. Bosta e grosso. Que horrível, mano. vamos pro próximo bloco, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! O assunto mais óbvio dessa semana, como não poderia ser... É aquilo que todos nós esperamos, é conhecido como o bacon do jornalismo brasileiro, não é verdade? É, né? Pois é. É o verdadeiro bacon do jornalismo brasileiro, que é a E3 2014. Uh-huh. É 1, é 2, é 3, como eu dizia a capa da revista, que não me lembro agora qual. Muitas delas foram, viu? Muitas delas, aposto. Mas E3 2014, e aí, caras, assistiram tudo? Óbvio, né? A gente tem que assistir, senão a gente leva a chibatada do capitalismo. Então, a gente assistiu tudo aí. Vamos, então, falar das conferências? Né? As coisas doidas. A gente tá no meio pro fim da E3, né? Ela acaba... Enquanto você estiver ouvindo esse podcast, vai ser o último dia de três. Exatamente. É, na quinta-feira, dia 12, dia dos namorados e dia de início da Copa do Mundo. Mano, é um fatídico dia, cara. Você já percebeu como de vez em quando aparece, tem um dia onde parece que tudo acontece? Sim. De vez em quando isso acontece. Amanhã vai ser esse dia, tipo, cruzamento de planetas. E para os supersticiosos, sexta-feira é dia 13. Olha só, cara. É verdade. Pra acompanhar. Tipo, quinta-feira é mudança de temporada, tá ligado? Tipo, então. Da série da vida. É o season finale. Season finale da vida amanhã, hein, galera? Mas E3 aí, tal, indo para os seus momentos finais. Sim. A gente não deve ter mais grandes surpresas até o fim do evento. Não. É, o que seria? Imagina que louco se ele tenta. Oh, peraí, eu tenho mais uns negócios, uma surpresa aqui. Ele solta várias surpresas agora. Conferência da SEGA. É, tá ligado? Vamos lançar um novo console. Cara, isso é assim insano, cara. Mega Driver 2300. Louco. Mas enfim. Né? E como de costume, a E3 começa com as conferências das empresas. Né? Sim. Sim. Que é a Microsoft, a Electronic Arts, a Ubisoft, a Sony e no dia seguinte a Nintendo. O segundo é um dia desgraçado, né, cara? Segundo é um dia. Eu tô cansado até agora. Eu tô, cara. Primeiro dia de E3 é uma merda, cara. O primeiro dia e de E3. Tipo, a gente ficou aqui, cara. Então. Não, mas eu queria falar. O primeiro dia de E3, ele é mais puxado pra quem tá aqui do que pra quem tá lá em Los Angeles. Sim. Porque lá, é tipo, é sentar, assistir o bagulho. Se você vai fazer um live blog, você faz um live blog, aí você volta pro hotel e escreve um resuminho do evento. Mas não tem tanta importância, porque quem tá aqui também tá vendo. Uhum. Então exatamente. Você não precisa ficar, tipo, super preocupado em cobrir a conferência. Exatamente. Então quem tá aqui sofre muito mais quem tá lá em Los Angeles. Só que depois inverte, tá ligado? Quem tá lá se fode muito. Exatamente. E quem tá aqui fica meio que no backup, meio hands-on. É foda. É tipo botar a mão nos bichos até dizer chega, né? É. Mas aí, vocês viram essas confs? Então, vimos, sim, cara. Foi uma da hora que a gente meio. A gente. A gente tinha combinado num dia antes. E foi engraçado que foi, tipo, combinar mesmo a abertura da Copa. Pô, e aí, onde você vai assistir a E3? De tarde, assim. Aí, tipo, a gente foi, chegou aqui, a gente tava preparando uma food, sabe? Assim, tipo, tava um clima da hora, assim. Tipo, e era uma segunda-feira, assim. Aí a gente começou a assistir o primeiro da Microsoft. E foi muito louco poder assistir, tipo, num Xbox One, tá ligado? Sim, cara. Um Xbox foi... One aqui em casa. Sim. E isso foi muito da hora, tá ligado? Sim, cara. Parece, tipo, a gente tá fazendo isso do jeito certo. Tá exatamente. Total. Exatamente. Então, eu gostaria de falar que essa foi a minha primeira impressão. Ah, antes de tudo, eu tava... foi muito interessante que depois das conferências todas que a gente teve esses dias, eu senti muito mais dessa vez que ficou mais claro... Que foi uma vitória do pessoal de marketing mais do que qualquer outra coisa, sabe? Assim, porque todas as conferências estavam muito, muito bem afinadas nesse sentido de marketing, da coisa de tipo, eles sabiam muito bem como apresentar o seu produto, assim, todas as vezes. Sem exceção, todo mundo sabia apresentar muito bem o produto, do jeito que for. Menos a EA, que só apresentou a CG, né? Mas tudo bem. CG e Developer Diary, né? Nossa, é tipo uns devs falando, nossa, trabalhar aqui é muito legal. Mano, foi tipo isso. De coisa que eu nunca assisto. Tipo, eu não vou assistir isso desse jeito, assim, no meio de uma porra de uma conferência. Não, vai né, se fuder. Cara? Foda, né? Zoada. Por quê, né? Mas enfim, não vamos nos adiantar. Voltar da Microsoft, né? Uhum. Tentando limpar o máximo possível desse marketismo que normalmente tem, mas tentando observar a beleza desses jogos e tudo. Uma coisa que eu curti foi o Limbo Prequel. Cara, esse jogo parece ser do caralho, mano. Inside, verdade, né? Verdade. Esse jogo parece bem caralho. Esse eu achei bem legal, cara. Tipo, esse bem a cara dos malucos lá, né, cara? Tipo, crianças em situações perturbadoras, sabe? Sim, tipo... sim. Mas, tipo, uma coisa que eu acho interessante desses caras do Limbo, que eu esqueci o nome do estúdio. Dead alguma coisa, acho. Esqueci. Mas, enfim, eles... são muito bons de pegar referência visual de artes plásticas. Assim, sim, pra caralho. De tempos de artes plásticas. Pra caralho. Tipo, e é muito interessante que agora pegaram bem o expressionismo alemão, assim, tipo, com aquelas sombras e esse negócio meio de máquina, sabe? Uh-huh, assim. Uh-huh. É, pô, isso eu acho que vai ser bem, bem... Esse jogo vai ser do caralho, cara. Foi um dos que me deixou empolgado nessa primeira apresentação, né? Com certeza. Mas não teve muita coisa, né, no fim das contas. Eles só falando de jogos, o que foi muito sim. bom. Sim, sim. É, falando de vários, tipo, né, uns conteúdos a mais pra Killer Instinct. Bateram o prego no martelo do Kinect... bateram o martelo, o último prego no caixão do Kinect. Total. Né? Tipo, bateram. Enterraram. Falou. Hip Kinect. Hip Kinect. Foi bom te conhecer. Não teve Usher nem nada. Não, cara. Foi, não, né? Tipo, sem Usher dessa sem vez. Usher. Eu fico muito feliz. Nem Flowrider. Nem Flowrider, nem porra. E eles realmente ignoraram qualquer conteúdo que pudesse passar perto e sentir o cheiro do Kinect. Sim. Nada, não entrou naquele teatro. Apareceu alguma vez a palavra Kinect durante a conferência? Acho que apareceu uma vez. Uma ou duas vezes. É, então, eu, cara, eu acho que a Sony mencionou mais o Kinect do que a Microsoft. É verdade. Pra sério. Dar, pra dar aquela mijada, né? É. É. E, tipo, não. E também... É... Cara, uma coisa... Mas posso falar uma coisa que eu achei muito da hora da conferência da Microsoft, que não teve nenhuma das outras? Assim, eu não entendo porque não precisa, que eles são meio... É, tipo, eles vivem lá no seu próprio mundinho. Mas, tipo, a Microsoft pareceu que soube reconhecer os outros, as outras companhias de game, assim. Logo no começo eles falam... Ah, pô, parabéns pra Nintendo, pra Sony, pras outras companhias com o que a gente tá fazendo, que é muito bacana. E teve esse tom o resto da apresentação inteira com aquele lance de, tipo, da hashtag lá, My Favorite Game e tudo mais. Sim, e, sim. E algumas vezes, tipo, eram os desenvolvedores lá e era, tipo, Legend of Zelda. Pode tá crer, e, pode tipo, crer. Super Mario e tal. E, porra, bem geralzão mesmo, assim, tá ligado? É, não, reconhecer isso, que existe essa comunidade de games, que né, são companhias tentando chamar a sua atenção, eu achei um passo muito leal e muito interessante assim da Microsoft. Eu achei tipo uma boa atitude, sabe? Não, ele limar uma coisa desnecessária, que esse lance todo de tipo... É, um passo em direção a isso, tá sim, ligado? É, tipo, todo mundo sai perdendo com essa merda. É, exato. Fica, sei lá, xingando e tirando uma cocada do mas outro. Mas na verdade, tá ligado? Isso... Na verdade, todos eles são amigos, né? Uhum. É que são, né? Essa animosidade, assim, é meio que pra inglês ver, assim, né? Cara? Sim, sim, é meio sim, que um teatrinho, assim. É, meio que um rolo WCW aí no bagulho, tá ligado? É, entendeu? Isso é verdade, isso é verdade. Meu, acaba a conferência, eles vão pro bar beber e cheirar uma coca, sabe? Pegar umas prostitutas, entendeu? E jogar videogames com elas. É, jogar uns videogames, entendeu? É isso, tipo... Não, imagina ninguém, o Red, ninguém é brigado, né? De verdade, assim, é, saca? Não, lógico. É mais isso showzinho. É um showzinho, é um showzinho. É, mas, cara, eles mostraram muito mais coisa de third parties, na verdade, né? Mostraram o Tomb Raider novo. Caralho, Tomb Raider novo, cara, finalmente. Rise of the Tomb Raider. Cara, e assim, eu sei que grande parte também teve bastante CG e tudo mais, né? Não teve muita coisa pra mostrar, assim. É, teve até algumas coisas legais, mas, tipo, é engraçado como... É o que eu tava falando, acho que antes da gente começar a gravar, como essa E3 foi a hora de cumprir promessas, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, vamos, todas as promessas que a gente fez, vamos matando. Tipo, é óbvio que teria um novo Tomb Raider, e foi um momento estratégico interessante ali, tipo, não, novo Tomb Raider, a gente não vai mostrar nada, só esse trailer dela, tipo, ah, que sofrendo. No terapeuta, tá ligado? Terapeuta e tal, que foi da hora. Foi sim, foi. Mas, tipo, é foda, porque é um trailer, tipo, animado, entendeu? Não é o jogo. Ou seja, não é o jogo em si, né? Mas, bom, pelo menos a gente sabe que vai ter aí logo mais. Exato. O engraçado disso que você falou é que é meio que um bagulho meio empréstimo em banco, assim. Porque, tipo, ele cumpre uma promessa fazendo uma outra promessa pra daqui uns dois anos, saca? Exatamente. A promessa da promessa. Aqui tá... Mas, ó, agora não. Tipo, a gente lembrou da promessa, galera. Tipo, segura aí, segura. Hold that. Por exemplo, o Battlefront que aconteceu Battlefront, na EA, tá ligado? Sim. Aqui a gente já vai chegar lá também, mas... Isso é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas que mais da Microsoft? Deixa eu ver. Teve o Master Chief Collection do que vem os galos. Galo 1 a 4. Né? É. Mancada não terem colocado o Reach. Não botaram o Reach? Não, que eu curto. Você curte? Eu acho, cara. Eu joguei bastante multiplayer do Reach, cara. Pode crer, bem divertido. Pode crer. É, que mais? Teve o Tomb Raider, teve a demo do Assassin's Creed 4, que foi legal. É verdade, 4 não, o Unity. Isso. Que foi legal. Então, legal, isso parece interessante, cara. Então, eu assim, não tenho... Acho que foi o Caio Rufino que perguntou no convés da Max Rebo esses dias, né? Sobre o Assassin's Creed. Se ele tem que se sentir mal por ainda gostar de Assassin's Creed? Exatamente, sim. Cara, eu joguei quase todos, cara. Então, você jogou bem mais do que eu. Eu joguei bastante essa porra, cara. Eu juro pra você que eu falo mal, zoou o jogo, mas usou a franquia 1 pelo número absurdo de jogos que eles botaram nessa porra dessa franquia. E dois, pela mini trilogia que eles botaram no meio, na trilogia do 2 ali, tá ligado? Uh-huh. Mas de resto, velho, tipo, eu gosto de Assassin's Creed, cara. O primeiro 2 é bom, tá ligado? É, o 2 é bom. Se bem que o 3 eu não joguei, cara. Tipo, eu gostei até do 1. O 2 é bom. O 2 é louco, cara. O Brotherhood é ótimo. Uhum, é, o Brotherhood é legal. O Revelation é meio cagado. O Revelation eu não curti, não, cara. É meio cagado. E o 3 eu dropei, eu não joguei. O 3 eu nem joguei. Agora o 4, os caras chegaram, mano, chutando bolas, velho. É, o 4 é bem louco. Insanidade. Então, mas aí que tá. Tudo o que... Tipo, eu não gostei do 3, eu não gostei... Eu gostei do 2 lá atrás, eu não fui muito acompanhando tanto. Quando o 4 saiu... O Assassin's Creed 4 tinha um monte de coisa foda que não tinha nos outros, tá ligado? Eu falei, que louco. Aí eles, que eles fizeram pro Unity? Eles pegaram tudo aquilo que eu curti e tiraram. É, voltou a ser Assassin's Creed normal. Tipo, beleza, eu entendo por quê, mas é tipo, ah, cara, eu não estou mais... Navio, porra, tá ligado? É, então eu não estou mais apaixonado por essa franquia. Tipo, me mostrem a outra, sabe? Não, assim. Total, mas eu acho que, tipo... Acho que vale arriscar, assim, tá ligado? Jogar pra ver qual que é. É que tá muito bonito, né? Uma coisa que eu achei interessante, que talvez seja interessante, é que, assim, como é um jogo sobre a Revolução Francesa e eles são franceses, talvez eles tenham um cuidado maior em fazer um bagulho mais fiel. Sim, completamente. Exato. Não sei, talvez eu esteja errado, mas é uma possibilidade. E a Paris toda ali é bem louca. E eles são, tipo, nacionalistas e bem patriotas e não sei o que. Esse negócio da Revolução e tal. Uh-huh. Então acho que pode ser uma coisa legal. Fé, cara. Tipo, que eu falei... Vai ser um bom seu comentário, né? Sobre o momento da empresa. É interessante mesmo. É o que eu falei no dia, cara. Tipo, eu usou, eu falo mal, mas eu vou jogar essa porra, tá ligado? Como é que você usou a minha expressão no Twitter da Max Rebo? Jogar até meus dedões virarem hambúrgueres. Exatamente. Exato. Um bagulho que me surpreendeu na confi da Microsoft foi o jogo da Platinum, cara, aquele Scalebound lá. É verdade. Ah, tem uns monstros gigantes se socando. E o Beats by Dre rolando também. E o maluco com uma espada muito, e um Beats cara. By Dre. Tipo, que tá rolando esse Beats e ele by tem Dre. Uma armadura de escamas. De repente, escamas e você tá em cima do dragão, tipo, uou. É muito foda. Isso foi realmente curioso. Cara. Infelizmente não teve cenas de jogo em si, mas foi inusitado e tanto quanto. Interessante, eu acho. Porque, meu, os caras da Platinum são foda, os caras não fazem jogo ruim. E fatalmente vai ser um jogo bem maneiro, assim. É, vamos ver. Foi o único jogo que me fez titubear em ter vontade de ter um Xbox One, assim. Falei, eu vou querer jogar isso, tá ligado? Pois é, cara. É verdade. Titubeei. que louco. Mais? Bom, Microsoft, eu acho que foi isso, né, praticamente. Acho que foi, cara. Eu não lembro agora, honestamente. Eles reviveram o Crackdown. Ah, é verdade, mas também num trailerzinho bem... não foi da EA esse? Não, foi na Microsoft. Foi bem... Crackdown e, cara, resolveram reviver um jogo que ninguém jogou, que é o Phantom Dust do Xbox primeiro. Então, né, a galera falou, nós revivemos uma franquia, tipo, uau, qual que vai ser, tipo, Bomberman, sei lá, whatever, tá ligado? The Beat Phantom quem, tá ligado? E falando nisso, tipo, Microsoft, vai tomar no cu esse Conker... Preso no Project Spark, nossa, tá ligado? Mancada. Nossa, isso foi... Eu achei mancada. Muita mancada, tá ligado? Foi tipo chute no saco isso aí, você não cara. Faz isso, tá ligado? Tipo, eles já fuderam com o Banjo. É, então. Sim, cara. E agora eles vão fuder com o Conker. Mancada. Vai se fuder, cara. Isso é mancada. Muita mancada. É muito mancada. Tipo, isso é magoa. Machuca, cara. Pega no intestino. Outra coisa que teve também foi o Sunset Overdrive. O Tony Hawk com metralhadoras. O Tony Hawk com metralhadoras. Que tipo, poxa, por que não fizeram isso antes, sabe? Né, demoraram pra fazer. Demoraram. Isso podia ser um mod facilmente. Né, Tony Hawk tirinho. Mas é bonito e tal. Me pareceu ser um jogo divertido, mas assim, vamos ver também, né? Não me empolgou tanto, assim, tipo, tirando... A beleza, tipo, os gráficos meio de quadrinhos e onomatopeia, essas porra rolando assim, tá? pode crer. Mas é que, no geral, foi uma apresentação boa, assim. Foi honesta. Foi, tipo, melhor do que ano passado, certamente, cara. Uhum. Tipo, eles pelo menos mostraram ali que eles estão investidos em mostrar um jogo. Foi bom. Sim. Acho que foi bom mais ou menos igual, assim. É. Uhum. Porque no ano passado teve a própria empolgação do Xbox One. E, tipo, o console está chegando com todas as promessas e vai ser muito louco e tal, não sei o quê. Então, acho que foi ok, assim. Foi bom. Não, foi de boa. Não tenho muita reclamação sobre ela, não. Total. Muito bem. O próximo foi a EA, né? Com seu CEO vilão de filme do James Bond. Meu, que que era com aquele terno? Com seu terno, né? Com um corte bizarro, é, né? É, então, tipo, mano, todo angular, né? Bizarro, e o tênis do futuro dele, tá ligado? É, e tipo, e ele é britânico, né? Porque ele, tipo, ele fala que nem vilão, né? Cara, e a sobrancelha dele? Ele tem sobrancelha de vilão, velho. Tipo, ele nasceu com... Cortadona ali. Sim, pá, na diagonal, assim. E mega mandíbulas. Excelente, excelente. É só isso que a gente tem pra falar da EA. E é isso que a gente tem pra falar. A EA, cara, sinceramente, ela foi mandou mal, assim. Foi fraco, cara. Foi bem fraco. Foi o que a gente tava falando. Foi só promessa em cima de promessa. É, não, foi tipo um Blue Balls nervoso aí. Cara, eu li um tweet que eu achei muito interessante, que assim... Foi tipo o pior pesadelo da EA, tá ligado? Eles estão sonhando, mas sabe quando você sonha que você tem uma prova, aí você chega atrasado na prova, aí você acorda tipo, ah não, é só um sonho. E você tá só de cueca na escola. Tá, né? Então, exatamente. Eles não acordaram. A EA é isso, só que tipo, não era um sonho, entendeu? Eles tipo, a E3 tá aí amanhã e você precisa mostrar uns jogos aí. Tipo, ah não, junta aí uns trailers e vamos fazer alguma coisa. Faz uns vídeos aí da galera porque, falando cara, uns bagulho. Primeiro que eles mostraram... Exatamente o que eles mostraram no passado. É? Tirando o Need for Speed. Sim. Tipo, teve um Madden, teve um NBA, teve um Golf com destroyers da Marinha Americana. Nossa, é verdade, né? Tipo, porta-aviões entrando. É Golf com porta-aviões! Que, velho? E teve foi isso. Isso. Teve Battlefront, teve um Battlefield. Então, e esse Battlefront foi sacanagem. Mancada, de verdade. Posso falar? Esse ganhou o prêmio Blue Balls daí. Foi da foda. Eu queria ver. Tipo assim, eles mostraram exatamente duas cenas do jogo. Sim, pois duas. É. Rápidas, assim, tipo. Só aí. O que foi uma cena a mais do que ano passado. Exato. Aí, ó. Exatamente. E, né, The Sims, essas mostraram, porra, tipo, ah. Mirror's Edge 2, mas Developer Diary. Ah, render do personagem. Eu estou aprendendo a fazer esse jogo. Ah, porra, aprende logo então e mostra alguma 10 coisa. 10 anos que esses filhos das putas estão aprendendo. Abre um a fazer save uma... aí no seu computador e me mostra alguma merda, porra. Mostra uma demo. Tipo, ó, que estamos aqui, esses malucos fazendo parkour com a GoPro na cabeça, tá ligado? É, tipo, puxa. Ó, oh, nossa. Valeu, hein? E aí, The Sims, tá ligado? Tipo, ah, The Sims. Eu não entendo como é que as pessoas gostam de The Sims, cara. Cara, eu não entendo também. Tipo, eu faz muito sucesso pra caralho, tudo bem, faz, tá ligado? Mas eu não vejo a menor. Ei, mano, nesse jogo você consegue arranjar treta com velhinhas, cara. É esse detalhe. Cara. Que trailer um bombadão aquele, cara. Tratando com a velhinha, sabe? O cara The Sims romance sinistro, né? Nossa, romance sinistro, cara. Tipo, fábrica de monstrão, velho. Vão ficar grandão, né? Fica grandão, porra. Fica grandão, porra. Cara, bom. E tipo... Eu não sei nem mais o que tem que falar pra... Teve o Mass Effect que... Muito Blue Balls também, cara. Blue Balls pra caralho. É render de cenário. E a galera da Bayer não, cara. Trabalhar aqui é muito louco. A gente é muito foda. E vamos fazer um bagulho muito da hora. Cara. Nossa, total. Cara. Foi isso, saca? Total, foi isso, total, e total. E foi isso, assim. É, a Ubisoft, logo depois, em seguida, né? Sim. Por um outro lado... não, uma coisa que eu achei muito interessante só antes da gente acabar da EA foi o lance da... Foi o beta que eles lançaram na hora ali. Não sei mesmo, não. A partir de agora, né? Beta do Battlefield no PlayStation 4, vai lá pegar. E tipo, foi tanta procura que caiu, né, o site. Caiu, isso. Caiu. É, foi foda. O Battlefield Bad Boys. Battlefield Polícia e Ladrão, né? Polícia e Ladrão. Mas, cara, eu acho engraçado que, assim, tipo, beleza, parece interessante e tal, mas, meu, vocês já pararam pra olhar os outros jogos que tem na E3? Tem vários jogos interessantes pra olhar e prestar atenção. Então, tipo, né? Por que eu vou dar atenção pra Battlefield, assim? Tipo, eu não encontrei, pelo menos, uma boa razão. Tirolesas, sabe? Cara. E ainda mais porque ele parece muito igual aos outros Battlefields, assim. Não, ainda mais que, cara, a Ubisoft foi lá e no fim da apresentação dela soltou, tipo, o Rainbow Six Siege lá. Nossa, que mesmo, também é tipo... É, mas já parece mais interessante que o Battlefield Hardline. Pois é. Porque, pelo menos, tipo, é um bagulho mais tático, com objetivo. Exato. Não é, tipo, eu não sei. Mas ele parece mais interessante. Mas é um daqueles jogos que vai, tipo, mano, cair naquela categoria, tipo, ou você joga com um brother ou você não joga herói, tá ligado? Você vai ter um bagulho pra jogar com, tipo, cinco negros que você nunca falou na vida, cara, vai ficar Counter-Strike. Vai ser que nem segundos. MOBA. Nem jogar League of Legends, sabe? Exato. Vai ser o jogo que traz o pior que existe no ser humano. Sim, nossa, exatamente. É, vai ser, tipo, jogar... You piece of shit! Vai ser, tipo, jogar Payday 2, tá ligado? Tipo, online, sem nossa, microfone ninguém, tá ligado? Como era horrível, cara. Triste, cara. Não dá pra jogar, cara. Essa é a mesma merda. Eu ainda preferia que alguém voltasse com aquela série SWAT. Nossa, cara, da hora. Foi o que eu pensei, cara. Muita quando gente eu vi, eu pensou, falei, né? Eu tipo, olhei assim e falei, porra, SWAT, velho. Tipo, meu, montar essa estratégia, invadir tipo, o bagulho, assim, tá ligado? Render uma galera, tá ligado? Esse jogo podia, animal, perderam totalmente a oportunidade de fazer um tipo um XCOM do SWAT, né? Sim, o, velho. Ubisoft. É tanto que eu falei, meu, ia ser muito melhor esse Battlefield Hardline se, tipo, tem o bagulho de ganhar pontos pro time. Se você pode ganhasse crer. Mais pontos por render os criminosos do que por matar, verdade. Já ia ser muito mais interessante. Porra, total, cara. Sim, sim. É, você força a galera a trabalhar com estratégia, né? É, tipo, isso lá e tal, não sei o que, render a galera. Meu, ia ser muito mais legal. Né? Muito mais legal. Ai, ai, foda, foda. Vamos lá, Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft e sua apresentação Edge. Edge, é tipo, ela já chegou falando pra caralho. Vários palavrão, não sei o quê. Piadinha é foda. E a Aisha Tyler, né? O nome da apresentadora. Ela é gente boa, meu. Ela tem. Ela é uma atriz muito foda de uma série chamada Archer. Uhum. Ela faz Archer também? Ela é a Lane. Cara, eu não assisti ainda, preciso assistir essa porra. Ela faz Archer. Cara, todo mundo faz essa porra, mano. Todo mundo faz essa porra. Impressionante. E ela é muito, muito boa, cara. Ela manda muito bem, assim. E ela é engraçada, de verdade, assim. Não, e ela foi tipo, engraçada mesmo. E, cara, ela é uma figura muito foda, né, cara? É tipo, você vê todos aqueles bandos de terno, o cara vendedor de carro bizarro lá. É, e aí é ela, tá ligado? Você fala, tipo, nossa, mano, da hora, é isso que... Bom, valeu videogames, sabe? Assim, é isso aí, esse é um bom Mas caminho. A Ubisoft sofre do mesmo mal da EA, que os jogos dela, metade já foram mostrados na conversa da Microsoft. Nossa, total, né, cara? Então teve Assassin's Creed de novo. Ué, é engraçado que eles quase nem falaram de Watch Dogs na apresentação. Que bom, né? Graças a Deus. É verdade, cara. Que bom que eles tiveram bom senso, depois né? de 3 E3 falando de Watch Dogs, você vai se fuder, cara. Mas teve justamente o Rainbow Six, né? O Siege. Que na verdade é um reboot do Patriots, que eles desencanaram e resolveram fazer esse Siege aí. Teve uma demozinha do Assassin's Creed e que mais? Teve Just Dancing Usher e com um monte de gente fritando ali, tá tudo muito, muito ridículo. Eu achei feliz. Legal a ideia do Just Dance de celular, eu achei boa. Achei bem boa. A única forma dessa porra sobreviver é se for muito ridiculamente fácil você jogar ela. Tipo, essa é a melhor forma que eles encontraram. Ah, e teve o jogo de fitness bizarro. É, o Shape Up. Tipo, o fitness Scott Pilgrim Edition. Cara, nossa, que bizarro. Que jogo de nóia, velho. É que, cara, eu entendo que existe um nicho pra galera. Tem mesmo, assim, na galera que realmente curte, tipo, né, os jogos de fitness e tudo mais. Mas não precisa gamificar tudo. Mas, cara, sinceramente... Tá parecendo mais um WarioWare do que um jogo de fitness. Exato. Foi que isso lembrou, é verdade, cara. Isso é verdade. Lembrou, pode crer. Ah, porque ele é muito, tipo, não é um jogo sério, entre aspas, de fitness, assim. Não é pra você malhar o tipo, é o limite. Eles cruzaram a linha da gamificação da parada, sim, saca? Sim, sim, sim. Eles não podiam ter atravessado a linha. Ficou absurdo demais o bagulho, tá ligado? Pois é. Isso é verdade. Ah, e teve o Far Cry 4, né? Então, né, cara? Aventuras no Tibete. Aventuras no Tibete. Ah, eu... Um Tibé da pesada. Eu curti demais o 3, por que não? Não vou jogar o 4? Lógico. Totalmente. Não, e é engraçado que assim, eles nem precisavam ter mostrado esse trailer. Se eles simplesmente tivessem só lançado o jogo, eu tipo, beleza, eu vou jogar. Dá uma chance pro bagulho, porque o 3 foi animal. O 3 já foi da hora, e pelas poucas imagens que já lançaram, falaram, não, vai ser a mesma coisa. Vai ser legal. Vai ser legal. Totalmente. Mas enfim, aí eles terminaram com o Rainbow Six Siege, né? Aliás, Mussa, pra onde foi parar o Rainbow Six Patriots? É, cara, ele foi cancelado, né? Foi cancelado de vez. Simplesmente cancelaram, um cara da Ubisoft falou, acho que pro Polygon, se eu não me engano, que o projeto tava muito enrolado e tal, e eles desencanaram. Simplesmente desencanaram do projeto. Foda-se. É. E foda-se. Entendi. É, isso aí, né? Foda-se. Muito bem, muito bem. Aí depois disso teve... No fim do dia teve Sony, né? Sony, né? Agitar todo mundo quebrado. Pra encerrar o dia. Pois é. E a Sony, ela foi tipo... Foi muito engraçado porque foi tipo muito anúncio, né, cara? Tipo, foi coisa pra caralho. Foi, como sempre, foi a conferência anúncio. Mais longa. É. Sim. Teve quase 2 horas de apresentação. Uhum. E teve muita coisa. Teve realmente... E tipo, muita eles coisa. Começaram meio que chutando o pau da barraca já. Né? Já começou entrando já tipo num ritmo frenético ali já, né? De tipo... Com o The Order de... 1800 e aí eu tipo comecei a tipo sentir mais o jogo. É o que eu ia falar. Ali me deu uma certa tipo, bom, eu ainda preciso ver mais daquilo, tá Sim. ligado? De tipo, mas se eles forem levar para esse lado tipo, Resident Evil da coisa, vai ficar ali. Então, eu achei bem interessante. Porque até então era tipo, é o quê? Ele é um shooter com tipo, coberturas O Gears of Warzão e acabou, né? Mas se ele se colocar realmente como um meio que um thriller, assim, vai ser mais interessante. Sim, é mesmo. Sim, também, sim, acho. Certeza, também acho. E aí, eu esperava duas palavras da Sony. Project Beast. tipo, é isso que você tava esperando. E eles apenas, entregaram, né? E eles que é o né, Bloodborne, cara? Que é o projeto novo do diretor do Demon's Souls e do Dark Souls. Sim, sim, sim. Você gozou na hora. Eu dei uma gozadinha, assim. Jizz, né? My pants. Mas me explica uma fita. É tipo, vai ser bem parecido com o Dark Souls aí, não vai? Vai, vai. Tipo, mas em que nível da coisa, assim? Ele vai ser... Pelo que falaram, ele vai ser meio que um Souls mais agressivo, assim. Caralho. Com mais opções de combate. Tá. Ele vai meio que juntar... combate corpo a corpo com arma de fogo. Caralho, que louco. E vai ter um lance mais exploração de mundo aberto. Sei. Vai ser meio que um clima assim. Vai ser tipo um Souls mais agressivo. Mais combate. Nossa, caralho. Assim. Caralho. Obrigado. Interessante, cara. Caralho, pesado. E com uma temática mais terror, assim. Sei. Vai ser menos fantasia medieval e mais terror, assim. Entendi. Então, pô. Né? Tamo aí, né? De botar tamo um sorriso aí, na cara, aliás, de qualquer aliás, um. Aliás, eu achei muito engraçado que alguém perguntou também no convés. E aí, moça, esse Project Beast... Aliás, qual é o nome? Bloodborne. Bloodborne, né? O Project Beast aí, Bloodborne, é o que vai fazer as pessoas comprarem o PS4? Aí o moço apenas respondeu, eu já comprei. Eu já comprei. É isso, foi isso. Foi ali que, tipo, no meio do trailer você já estava passando o cartão de crédito. Já, tipo, não. Te ligando pro banco, ó, aumenta o meu limite, por favor. Rapidão, eu só preciso comprar umas paradas. Aqui. Eu só vou testar uma coisa aqui, rapidinho. Mas não, pedi pros camaradas que foram lá pra Los Angeles trazerem um Play 4 pra mim, porque eu sei que eu vou querer jogar. Sim, sim, sim, sim, sim. Com certeza. Faz sentido. E aí eles começaram com aquele Entwined, né, cara? Que é um indiezinho. Que apareceu bem legal, que né? Apareceu animal. Ah. O que eu achei da hora foi que, tipo, era o jogo mesmo, tá ligado? Tipo, sim, sim. Não era o CG, porque até então tinha sido só CGzão, apesar do The Order tinha sido... Ter tido gameplay e tal. Mas aí veio realmente a galera ali no palco, esse jogo novo e tal, e aí foi muito louco. E esse jogo que você tá vendo agora, curtiu? Muito louco, tá achando da hora? Então entra no seu PlayStation, então, 4 tá lá, e vai lá, porque tá online. Pô, vai que é tua, meu irmão. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É muito louco. Isso louco. É muito legal. Eles aprenderam isso com a Apple, né, cara? Certamente. Certamente. E aí veio o golpe baixo, né, cara? Esse foi tipo... eu que diz aí nas calças. Daniel, eu vou deixar que você fale sobre esse assunto. Cara. Velho, tipo, o que veio depois nos surpreendeu, que foi o relançamento do clássico monstruoso... lendário Green Fandango. Cara, puta merda, né? Cara, velho, tipo, já tava na hora, tá ligado? Porque justamente, cara, o Green Fandango é um daqueles adventures foda que não tinha saído em nenhum lugar, assim. Sim, não tinham relançado. É que, sei lá, é muito engraçado isso, porque, tipo, o Green Fandango, ele segue a mesma linha dos outros jogos da LucasArts da época, assim, questão de humor, assim, jogabilidade e tudo mais e tal. Só que eu acho que esse foi um dos primeiros, acho que junto com o Full Throttle, que realmente pegou o mainstream, assim, digamos, tá ligado? Porque, sim, tipo, Monkey Island e essas coisas, Devil the Tentacle, com essas porra, era tudo meio segmentado, talvez, tá ligado? Era um nicho, né? Porque o gênero de adventure nunca foi super fácil de você entrar nele, exato, né? Exato. Daí eu acho que o Green Fandango e o Full Throttle meio que deram uma popularizada louca. E popularizaram de um jeito bom, porque são dois jogos muito fodas, tá ligado? São animais. Então com essa do relançamento do Green Fandango, acho que deu uma tocada no coração da galera ali, tá ligado? Com certeza, Tá certo que ele não vai ser exclusivo de Play 4. O Tim Schafer falou até no Twitter... que a Sony tá ajudando a fazer o remaster, mas que eles vão falar sobre outras plataformas depois. Bom, tem que lançar outras plataformas. Não pode e meu animal, só. Foda. Paguei fudido, um pau. Fudido. Os caras mandaram muito bem. Foi tipo o que eu chamaria de uma jogada de mestre. Né? Muito bem. Vamos falar do próximo jogo aqui. Esse tal desse projeto novo do Suda 51, hein, moça? O que você achou disso aí? Cara... É tipo, o teaser, primeiro eu achei que era um jogo sobre o Negões com Sungas, tá ligado? Então, né? De repente, colou um negão trincadão com uma porrete e uma sunga, tá ligado? Cara, eu achei meio... É que não sei, foi tudo uma propaganda apenas, ou a gente viu ali cena? Não, foi tudo uma grande propaganda. Foi, porque apenas um sonho? Não, porque por algum momento eu me senti voltando pros anos 90, quando soltaram, tipo, Pit Fighter e Mortal Kombat. Pode crer. Todo mundo queria fazer jogos com atores de verdade, tá ligado? Eu falei, nossa, não. A gente não tá voltando pra isso, não, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu espero. Mas... É, nem mostrou o jogo, né? Não, cara? É só um monte de gente se batendo. Eu achei que fosse Manhunt no começo. Parecia mesmo. Tinha um bagulho meio gore, as pessoas se batendo, não sei o quê. Mas é um jogo, na verdade, um jogo do. Como é que é? É Suda 51's Manhunt. Né? Sabe assim? Aliás, né? Saudades Manhunt, né, velho? Saudades Manhunt. E é um jogo que chama Let It Die. Let It Die. E I would like to people to just let Suda die. Die, né, cara? Tipo, cara, deixa ele não fazer mais nada. É, cara, a morte dando de skate ali e tal. Fechou o rolê, né? Cara, é o que eu tava falando. Uma coisa que eu achei bem engraçado nessa conferência da Sony é que teve um rolê muito ostentação, né? De tipo, agora a gente vai mostrar um Grim Fandango, porque a gente pagou pro Tim Schafer aparecer aqui. Make It Rain Games. Make It Rain Games, exatamente. Agora a gente vai chamar. Ah, foda-se, a gente vai dar um jogo pro Suda 51. É. Foda-se, vamos dar alguns milhões pra ele fazer um jogo aqui. Que a gente tem muito dinheiro. Sabe, assim, é tipo, o cara ex-diretor de arte do Journey, cola aí, mano. A gente dá uma grana, faz um jogo aqui também. Diretor do Dark Souls, dá uns milhões pra ele aí. Exato, é isso, cara. O tempo todo foi isso, tipo, ostentação, cara. Eles inventaram a conferência ostentação. Nossa, cara. Cara, get money, fuck bitches, né, cara? Trees. Smoke trees, make rain games, né? Pois é, cara. Foda, cara. Mas, tipo, eu não espero nada desse jogo do Suda. Eu tô cansado de jogos do Suda que é muita forma e pouco conteúdo. Cara? Tipo, é muito, nossa, é punk rock, não sei o que, atitude, mas o jogo é uma bosta. Too much dude. Dude. Radical demais, né? Dude with a dude. Dude with a dude. Foda-se, né? Pau no cu disso, cara. Pau no cu dessa merda toda. Abzu. O que vocês acharam de Abzu? Que o joguinho é tipo Journey na água, né? Ainda não deu muito pra ver. Posso falar? Tipo, nada contra isso, tá ligado? Journey na água. De forma alguma. A água é legal. Agora, posso falar uma fita? Eu entrei pra ver o jogo... Eu tava vendo o trailer do jogo em si bem de perto, assim. E se você for analisar, não é tão bom os gráficos. É meio quadradão os polígonos. É mesmo? Ou seja, eu acho que isso, na verdade, eles falaram que vai sair pra PlayStation 4, né? Eu acredito. Mas precisa ver como é que vai ser o material final. Apesar de longe, fica maravilhoso. Né? Mas, mano, é isso aí, né, cara? Não tem o que reclamar disso. Eles falaram também que vai sair o PlayStation TV nos Estados Unidos, né? Que é a Apple TV da PlayStation. Da PlayStation, cara, então, esse pra mim é o futuro da parada. Cara, $100, uma maquininha pequenininha, faz uns stream louco, Vita, roda PSN, tá ligado? Cara. Então, pensa, cara, se eles... Eu acho que isso daí é o modelo padrão dos próximos PlayStation, se você quiser. Provavelmente, quer saber, cara. Se for tudo realmente subir pra nuvem do jeito que eles estão esperando, tu mais lá pro PlayStation. A próxima versão do PlayStation TV já vai ser um bagulho muito mais firmeza em termos de hardware, assim. Exatamente. Provavelmente, cara. Foi bem interessante. E o que é louco é, pensa nisso com o que eles já estão começando com o PlayStation Now, tá ligado? Sim, mano. Se você juntar essas duas ideias, não, cara, tipo, fecha tudo, pronto, fechou, cara. Tá ligado? Já tem o Os caras não estão dando ponto sem nó, cara. E é engraçado porque, tipo, eu esperava que mais pessoas estivessem, tipo, ficando completamente loucas com essa notícia, tá ligado? Mas, tipo, na maioria das vezes é só, tipo, beleza, vamos ver aí, tá ligado? O que é bom, eu acho saudável, assim. Então, É saudável. É aquela coisa do cautiously optimistic. Exatamente, concordo. E aí, cara, teve um que, pô, eu tenho que falar, esse foi o meu hype da parada, assim, né? Todo mundo escolhe aquele que, tipo, deixa soltar frango do hype, né? O meu foi o No Man's Sky, cara. Eu falo, o Daniel é testemunho, eu falo isso pra desde das épocas de Battlefront, que eu falo, mano, nossa, verdade, louco vai ser o dia que você tá numa nave, aí você sai da tipo, na porra de um Star Destroyer, aí você sai aí cola no planeta e no planeta você desce, tipo, o dia que isso existir... Passa pelo espaço, tem guerras, galáxias rolando. Exato, o dia que isso existir vai ser o dia que eu vou falar, beleza, o futuro realmente é nós, isso vai ser foda. É esse que, isso é videogame, sabe assim? Uhum. E cara, eu vi isso acontecendo nessa porra desse cara, trailer tudo do isso com No Man's dinossauros honestos. E o que é muito mais legal, porque tipo, não é Star Wars, tá ligado? Sim. Uhum. É muito, é o que é muito, muito melhor, tá é ligado? É outro bem de ficção científica. Exato. Ali. Não, e me pareceu um negócio muito interessante de tipo, bem de exploração e tudo. Sim. Mais, de tipo, você descobre novos planetas, você descobre novas espécies nesses planetas e você isso... pode matar elas também. É, também. Aí, foda-se, dá uns pipoco nesses dinossauros loucos aí. Mas, então, eu puta, eu também pirei muito, mas... Ainda não dá pra saber eu fico sobre pensando o que é o jogo, né? Eu fico dizendo pra mim mesmo que o jogo não vai ser assim quando sair, tá ligado? É, pode, então como é que vai ser isso na prática, tipo, né, não, cara? Eu não quero me empolgar com ele, saca? Sim, daí você vai jogar o jogo e isso é só uma fase só, tá ligado? É, sim, né, sim. Tipo Spore, saca? É, cara. E, tipo, tem isso e eu queria saber melhor como... Como o jogo em si vai ser estruturado, saca? Sei. Porque não tem muito bem um jogo. Tem uma navezinha que vai nos planetas, vê os rolês e dá uns tiros. É. Mas eu queria saber como que vai ser o jogo que vai em unir si. Tudo, entendeu? Né? Mas, cara, é com certeza uma das coisas mais interessantes que apareceu. É, a princípio a ideia é muito boa ali, tá ligado? É. Mas é coisa que já tinha aparecido no ano passado. Sim. Voltando, batendo nessa tecla de novo. Isso é importante. É, não teve grandes novidades, assim. Isso é verdade. Inclusive, assim, na verdade, foi assim... Foi o lance da promessa da promessa. Eles prometeram com aquele primeiro trailer do No Man's Sky um negócio fantástico, mas não, de fato não aparecia muita coisa. Aí agora eles foram, não. Olha aqui, ó, você saindo do planeta, dando a volta, colando em outro planeta e depois voltando pro espaço, sabe? Beleza, essa que foi a promessa da promessa. Agora precisa ver. E o que mais, né? É, então, exatamente. Mas beleza, tá indo no caminho certo, né? Sim, não, tá. Sim. Tá indo no caminho certo. É digno de nota... Que a conferência da Sony foi boa. Sim. Então, foi boa. Mas, cara, era uma vez um vendedor de carros. A gente precisa falar sobre isso, cara. A gente precisa conversar sobre isso. Sony. Senta aqui, Sony. Vamos conversar sobre isso. Vamos bater um papo. Vamos rolar um papo sério. Tudo bem que você quer apresentar o seu novo CEO. Sim. Pra galera. Sim. Mas, cara... Ele não, é estranho pra caralho. Não, ele alguém ele que... parece o pinguim, cara. Sim, cara, sim. Ele parece sim. O pinguim. O conceito dele, o superpoder dele é parecer um pinguim. Ele pareceu um pinguim, apareceu um pinguim. É. É, pois é. Ele é estranho, cara. Ele aparece o pinguim, parece o Datena. O Datena. Parece um vereador em campanha. Ele parece um vendedor de carro usado. Principalmente. E ele tem os dentes horríveis, cara. Cara, alguém pagou um dentista pra ele. Tipo, ele é CEO da fucking Sony. Tipo, ele deveria ter uma cara dentária formidável. Alguém pagou um dentista pra ele, resolve, sabe? Resolve essa porra, tá ligado? Tipo, mano. Ele é muito peculiar. E, cara, a parte que ele começou a falar foi, tipo, o ponto baixo da apresentação. Porque ele começou a falar um monte de groselha. E num monotemático, assim. Muito mais monotônico, assim, sabe? Tipo, só aquela mesma voz. Cara, estranha. Tipo, tem gente que deveria ter um porta-voz, tá ligado? Essa é uma dessas pessoas. Contrata um cara pra falar pra você, não sei. É. Mas, cara, e no final foi uma pra gozar na cara, né? Como, foi o money shot. Porra, eles pagaram caro ali por vários anúncios exclusivos que não são exclusivos da plataforma deles de forma alguma, mas que são exclusivos da conferência deles. Que dão moral, né? Que dão moral, dão quilate. Agrega, né? Agrega valor à conferência, né? E o lance foi... rolou primeiro um Mortal Kombat X. Primeiro vídeo de gameplay do Mortal Kombat X, né? Eu falo X, não é? X é mais desculpa, louco. Desculpa, X. Mortal Kombat... X é extremo, velho. Aproveita e bota uns manos, as minas pra tocar no... Já que tocou... O que foi que tocou? O Wiz Khalifa. No teaser, né? Bota um X pra tocar agora. Bota um X pra tocar agora. Tem que falar com o X. E aí, o Mortal Kombat com dois personagens, cara. Sim, dois personagens novos. Dois personagens novos. Isso. Três? Porque um deles é o Master Blaster do Mad Max lá, tá ligado? Ah, pode crer. Tem o Master Blaster, tem a mina da aranha e tem o maluco que aparece tomando sangue. Ah! É verdade. Ele espreme no coração assim. Ah! Ele parece o chefão do Tekken, cara. Não lembro qual que é. Que é tipo, cara, um deus azteca com um chapelão, lembra? Cara, sim, o Ogre. Isso, ele mesmo. Cara, sabe o que? Um camarada, ele Cacês lá de Santos, o Lucas Alberto, o camarada lá de Santos, falou, cara... Que, tipo, esses personagens novos parecem que saíram de Biofreaks, Mace the Dark Age e, tipo, os jogos trash de Nintendo 64, tá ligado? Biofreaks. Foda, foda, foda. Cara, é meio feio, assim. Né? Foda. Ah, Mortal Kombat, né, mas, bicho? Mano, tipo, mas Mortal Kombat, na sequência, engatou ali um Metal Gear de... Metal Gear de não, né? Metal Gear Solid 5... Com um puta trailer. Com puta trailer. Dirigido por Hideo Kojima com, tipo, com direito a Solid Snake de joelhos fazendo... E mãos de robô. Mãos de robô. He's a monster. E aí, na sequência, cara, teve uma chapuleta... Essa foi foda. GTA pra console, cara. É. O legal é que eles anunciam... E tipo, de nova meio geração, querendo, mandando a subliminar de que vai ser exclusivo, mas não vai ser. Uhum. É. Tipo, pra galera acreditar que vai ser exclusivo. Por sim, 15 minutos, entendeu? É aquilo que eles precisam daquele hype de 15 minutos não de enganação. É. Cara, é muito... Por isso que eu falei, cara. Parabéns, equipe de marketing da Sony, porque, tipo, vocês conseguiram fazer essas conferências mais, tipo... É, armadilha possível. É, assim, tipo, é uma grande, tudo uma grande armadilha, uma cara. Grande armadilha, sim. Cara. Pra convencer você de que não, é exclusivo, é, sim. E é um trabalho invisível, né, cara? Sim. É muito bizarro. E aí, pra continuar na vibe ali, eles lançaram um trailer do Batman Arkham Knight com o gameplay que os jornalistas da gringa estavam... Já tinham experimentado, né? Esses dias, uhum. Né? E com o Batmóvel e tudo mais. Sim. E, cara, o Batmóvel tá bem legal, cara. Cara, esse jogo tá bem louco, legal, velho. Parece ser. Aliás... Alguém no Twitter observou, muito bem observado, cara, eu sou o Batman, eu não mato pessoas. Mas o Batman tem vários canhão e várias metralhas, tá ligado? É, tanque, velho. Tipo, não é possível que nada daquilo mate pessoas, velho. É, tipo, só bala de borracha. E mesmo se fosse, tá ligado? É, mesmo assim, é o tamanho disso. Tipo, arranca a cabeça do maluco, uma bala de borracha daquela. Então, velho, perfura o pulmão no filho da puta aquela porra, velho. Caralho. E fora que o Batman tá todo Iron Man agora, né, mano? Tipo, aquela porra deve arrebentar a cara das pessoas, cara. É, cara, com certeza. Não dá pra ele... calcular, tipo, o peso de uma mão de aço na cara de alguém, não, tá vai ligado? Ser impossível ele não matar alguém nesse sim, jogo. Sim, cara, ele vai matar uma galera nessa porra. Vai ser impossível, cara. E aí, pra fechar com a chave de ouro... Ai, eu odeio essa expressão, mas, né? Fechar com a chave de ouro é triste. É triste, mas é de fato o que aconteceu. Foi o nome e as primeiras imagens de CG de Uncharted 4, que todo mundo sabia que estava sendo feito, só não sabia o nome, que virou Uncharted 4 A Thief's End. Será que é o fim de um ladrão? De um ladrão? Deve ser, né? Sei lá, cara. E, bom, é isso. Muito, muito marketing, né? Foi bom, foi um bom... Foi uma conferência mais longa do que deveria ter sido. Bem mais, cara. Teve uma hora ali que eles começaram a falar de TV, de conteúdo. Entrou o Kingpin lá, da Marvel. O tio Chico ali, tá ligado? Que é o Brian Michael Bendis, que é o editor da... Eu não sei se ele é CEO da... Tipo, ele é um executivão da Marvel, eu esqueci o cargo dele agora. Pra falar de quadrinhos e de seriados e de uma coisa que ninguém dá a mínima. Sim. E demorou muito mais do que deveria ter muito demorado. Mais, muito mais. Zoado. E no dia seguinte, né, isso foi esse maravilhoso... essa maravilhosa segunda-feira. Foi o dia zero da E3. Foi o dia zero, né? Dia zero. E aí, ou pelo menos o menos um. É. Pode ser o menos um também. É. E... Não, mas zero eu achei mais bonito. Dia zero da E3. E aí, no dia seguinte, tivemos Nintendo diretamente de casa. Não precisava nem ir pro stand da E3 pra apresentar. Coisa linda demais, cara. O que você achou, moça, dessa bela Nintendo? Cara, eu achei bem boa a apresentação deles. Foda, né? Achei bem boa. Eles focaram basicamente em jogo pra Wii U. É, então. Porque assim, eles perceberam que assim, eles não precisam de falar do 3DS, tá ligado? Não precisam. Porque o 3DS tá bem, tá de boa, suave. Eles são do Wii U. Então, cara, vamos falar de jogo de Wii U, e foi o que eles fizeram, e foi uma decisão muito, muito boa, assim. Eles começaram com uma tretinha muito maneira entre o Iwata e o Red se batendo de mentirinha ali. Você e tal. Você tem que me contar, cara, porque eu não assisti. Cara, foi, tipo, começou assim, num palco escuro com uma luz. E aí, tipo, o Red levantando a cabeça, e o Iwata levantando a cabeça. E eles correndo um em direção ao outro, fazendo poses de Kung Fu e se batendo. Fingindo que tava numa briguinha, assim, tá ligado? Caralho, cara. E foi muito bom, assim, foi os muito engraçado. Os caras se curtem zoando, curtem se zoando. Tudo pra falar que, vamos nos resolver essa treta no Smash Bros. Olá. E aí eles foram pro Smash Bros e tal, falaram muito do Smash Bros. É, confirmaram bonecos novos do Smash Bros, que foi a Palutena, que é do Kid Icarus, e os Miss. Caralho, né? Velho, eles vão chegar arrebentando e com essa porra. Foi muito louco, e emendaram isso, um dos grandes anúncios dos caras, que foram os Amiibos. Que basicamente é a pegada Skylanders, né, da Nintendo, que são as miniaturazinhas de personagens da Nintendo, que você coloca junto do gamepad do Wii U. Ele lê as informações do bonequinho, transforma em um personagem do jogo e lê dados, salva dados, você pode personalizar o seu personagem usando o seu Amiibo. E, cara, isso vai vender muito. Isso vai vender que nem água, só porra. Cara, a gente já viu o que aconteceu com Skylanders. Né? A gente viu o que aconteceu com a Disney, que também vendeu bem. Sim. Fudeu, né? Com o Mario jogando uma bola de fogo, amigo. Falou. Falou. Não, e falou. Que nem foi conversado antes de a gente começar a gravar aqui, né? Pokémon, né, fi? Né? Cara, uma hora vai vir o Pokémon. Vai vir, cara. A hora que isso chegar no Pokémon... Amigo, abraça. Abraça. Abraça. O Mussa cantou a melhor bola de todos, que foi Pokémon Stadium. Aí você vai e simplesmente bota seu Pokémon, velho. Mano, isso vai ser lindo, cara. Vai ser foda. Vai ser uma plataformazinha de uma Pokébola, assim. Sim, tá, certeza. Vai ser muito insano, cara. Vai ser insano, cara. Vai ser insano. O Amiibo é uma puta bola dentro. Tudo bem que é uma bola já cantada faz tempo, mas é uma puta bola dentro da Nintendo, cara. Sim, cara. E aí, logo depois, eles mandaram um Zelda, cara. Que a gente também sabia que ia rolar, né? Sabia. Era bem claro. Aliás, só uma coisa falando do Smash. Pô, eu não tinha visto ainda o do 3DS. Uhum. E tá muito da hora, cara. Tá muito da hora, cara. Eu não tinha me tocado disso, assim. Tipo, tá muito da hora, cara. Mesmo, assim. Tipo, sim. Parece um puta jogo divertido, assim. É, e ele tem os mesmos personagens do Wii U, mas as fases são todas diferentes. Todas elas são diferentes. Né? Que louco. E tem um modo de aventura pra você ir pegando os power-ups e tal. Então, cara, tá justificando até você ter as duas coisas. Assim, as duas versões. Porque todo mundo se perguntou, né? Falar, meu, pra quê, né? Que bosta. Não, mas agora faz sentido mesmo. Assim. Isso vai ser, eu acho, bem interessante. Mas, enfim, aí, mano, de repente Zelda. Suddenly Zelda, né, cara? É, cara. Chamaram o Eiji Aonuma, que é o produtor da série, lá pra falar puta, de Zelda. Aí foi foda, cara. E ele falou uma coisa que eu falei, yes. Que é, falou, cara, no primeiro Zelda a gente tinha essa coisa de exploração, assim. O bagulho era você sair sem mapa, sem indicação, sem porra nenhuma. Pode crer. Meu, e sair desbravando o bagulho, assim. Uhum. E esse Zelda, eles falaram, não, esse Zelda vai ser um Zelda pra você sair desbravando a parada. Que louco, assim. Velho. E já tá meio a galera já cantando a bola de que vai ser um Zelda de mundo aberto e tal. Sim, Tudo bem que todos eles são, a fundo. É, no fim das contas. Mas prometeram ser um mundo mais aberto, mais bem integrado entre as coisas. É, a comparação que fazem é de Skyrim, assim. Mas tipo... Faz sentido, porque virou meio que o padrão dessas coisas. Realmente, cara. E mostraram um trailer fantástico, lindo pra caralho. Nossa, assim. Cara. Tipo um Link mandando várias flechadas explosivas high-tech, assim, e tal. Muito louco. Muito louco. Bota uma fé. 2015. Pois Zelda. É. E, cara, e tem essa brisa que eu achei muito interessante, que levantaram essa bola de talvez esse Link ser feminino, né? Ser um personagem feminino, finalmente. Pois por quê? Porque tem traços femininos. Pode crer. E também ele tá numa roupa diferente. Não é só isso, assim. Tipo, também tá numa roupa que é muito diferente. Não pode tem crer. A toquinha. Uhum. É tudo meio, tipo, diferente. Não tem a toquinha nesse jogo? É, porque assim, perguntaram, por que o Link não sei o quê? Aí a Uma falou, ninguém disse que esse cara é o Link. Olha tá só. Aí começou esse mistério, tipo, tá ligado? Agora, imagina se de fato a Nintendo tome esse passo, cara. Louco, velho. Isso ia ser insano, bem, né, cara? Bem louco, cara. É insano, né? Mesmo, assim. Promete, cara. Esse Zelda promete esse pra Zelda caralho. Promete pra caralho. Assim como o Hyrule Warriors. É, que verdade. Eu achei mó divertido, assim. Eu também, cara. Então, é o que eu tava falando, eu curto esses mussus aí, tá ligado? Porque é mó legal, é divertido, cara. Eu sempre curti. É tudo que você gostava em Streets of Rage, Final Fight. Sim. Em 3D com 1 milhão de inimigos pra você matar, tá ligado? Sim, exatamente. Tipo, exatamente. Qual o problema, assim, entendeu? É muito louco, cara. Muito louco. Exatamente. Eu acho muito louco, sim. E vai ser da hora, vai ser tipo uma história paralela do... Vai dar pra jogar com vários personagens. Já confirmaram a Midna, né? Confirmaram a Zelda, tá ligado? É, então vai ser louco. A Impa tá mó bolada com um espadão gigante, Não, tá, vai ser mó legal, louco. Vai ser mó legal. Também acho, curtição. Depois teve Bayonetta 2. Sim. Uma coisa que a gente também já estava esperando, também já é repetido, tudo mais. É, mas pelo menos eles botaram uma data próxima, né, agora. Vai ser outubro. Uhum. E o que é muito, eu achei muito, mas muito firmeza mesmo, foi o lance deles botarem o Bayonetta 1 na caixa. Sim, cara. Do 2. Isso foi uma puta jogada. Isso, cara, foi muito inteligente, cara. Porque, foi, velho, se você... A maior barreira pra esse jogo crescer e esse, o Bayonetta 2 realmente der certo, é o próprio Bayonetta 1, tá ligado? As pessoas, sim, conhecerem a história e quererem entrar. Se tem os dois juntos, cara... Já era, já era. Já era. Agora compra, na hora. Com certeza, cara. Com certeza. E ainda no Bayonetta 1 vai vir com uns extras, né, cara? Vai vir, sim. Você vai vir com... Você vai poder vestir a Bayonetta de Samus, ah, de Link, caralho, de Peach, tá ligado? Que animal, que animal. Vai ser bem da hora, assim. É. Bem, é, da hora. Isso é engraçado mesmo. Muito louco. E aí... A Nintendo, pra, como se não bastasse, ele mandou várias crowd pleaser pra caralho, assim, né? Uh-huh. Tipo, vários please understand. Chegou o Splatoon, que é uma nova, um novo IP, né, cara? Sim, cara. Uma nova franquia aí que é muito, muito interessante. É que... O Mussa definiu tudo muito bem quando a gente tava conversando isso antes do... É, cara, porque pra mim foi a coisa mais interessante que a Nintendo mostrou, assim. Foi, cara, a Nintendo fez um jogo de tiro interessante. Tipo, e sem violência. E 100% sem violência. Tipo, são uma banda de crianças lulas brincando. Brincando, cara, com arma de tinta, tá ligado? Sim, é. Porque pra quem não acompanhou, Splatoon é um jogo de tiro em terceira pessoa, entre times, em que o objetivo é você pintar o cenário com as suas cores. Sim. Basicamente. Não atirar nas pessoas, não chamar o nuke, não chamar o helicóptero. Exato. Tem que pintar o cenário. É. O chão do cenário. E aí, no fim do tempo, quem pintar mais o cenário ganha. Exatamente. E você pode, obviamente, matar os seus amiguinhos jogando tinta neles. Mas o lance é que, enquanto o cenário está com a sua tinta, você pode se mover muito mais rápido pelo cenário. Sim. Então isso cria vários lances estratégicos bacana. Não só pelo chão, mas pelas paredes também. Sim, sim, sim, sim. Então se você, tipo, tá com toda a sua base com a sua cor e bota uma fita da sua cor no meio da base do inimigo, você consegue invadir muito mais fácil, tá ligado? Sim, pode crer. E você pode, tipo, ter uma pessoa do grupo que vai alucinado na frente pintando tudo pro resto da equipe vir atrás e vir invadindo geral, assim. Sim, tá ligado? Sim, não. Vai ter vários novos tipos de estratégia e tudo mais. Entendeu? É muito, muito interessante. É engraçado isso, né? Tipo, você vê o mercado inteiro de jogos de tiro indo pra um lado que é tipo. Mais escuro, mais violento, mais bad, mais barbas por fazer, e gente fumando cigarros e, tipo, explodindo pessoas. Daí a Nintendo olhou e falou, então isso aqui vai ser colorido e ninguém vai morrer, tá ligado? Exatamente. Tipo, pau no cu, cores, diversão, crianças, tá ligado? Exato. Tem um balão no fundo, tá ligado? Vamos curtir a vida loucão, assim. Um céu azul. Tipo, tem um Zeppelin que não vai explodir, tá ligado? Exato. Fica lá voando, numa boa, tá ligado? Apenas coisas bonitas. Eu achei animal. Muito mais interessante que o Sunset Overdrive. Sim. Muito mais. Em comparação, né? É. Eu também achei. O Sunset, tudo bem. Ele é coloridão, ele é divertido. É. Mas ele é outro shooter. Ele é tipo um shooter anos 90, assim. Sim. Radical, óculos escuros. Engraçado isso. Porque, tipo, a maioria das pessoas já perceberam que já encheu o saco isso, assim. Tipo, sim. Mas o mesmo formato de novo, mais uma vez de novo. E aí, beleza, tipo, aí a gente acaba vendo que com esse Splatoon, o lance não é o jogo de tiro que está, desgastado, sabe? Uhum. Senão é o lance de você sempre mostrar a mesma coisa. Exato. Através das mesmas ferramentas sempre. Esse exatamente. Que é o problema, né? Explorar o gênero sempre do mesmo jeito. Uhum. Né? Uhum. Mesma coisa, tipo... Veio tiro. Aí veio o portal. Exatamente. Uhum. Que é foi a mesma aquilo? Coisa, cara. Totalmente, cara. Totalmente. E ele ainda mandou muito benzaço. Muito. De Splatoon. Muito. Curtindo, né, cara? Curti muito. Entendo. Curti demais. E tem gente preocupada com o futuro da Nintendo. E tem gente, né, preocupada com a Nintendo, como né? Pode, falou, cara. Né? Como pode? Como pode, cara? Sério. A Nintendo sério. Tá numa boa, cara. Claramente numa boa. Tá muito de boa, cara. E aí, no fim do dia, rolou o Invitational de Smash Bros., que é o torneio... Em que eles convidaram a galera pra jogar Smash Bros. Sim. E foi muito legal o campeonato. Foi, né? Foi muito legal. Porque não só chamaram a galera pra jogar, as partidas foram bem empolgantes. Pode crer. Entre quatro bonecos de cada vez. E deram um caderno pra cada pessoa no palco. Com cada página era um personagem. E a galera ficava, meu preferido é esse. E, tipo, a galera tipo, sacudindo os personagens, tá ligado? Caralho, aí, cara. Aí, tipo, vinha o cara, quem vocês acham que devia... ganhar a próxima partida, tá ligado? A galera ia, tipo, sacudir o caderno com o personagem, que tá ligado? Animal, cara. Cara, muito inteligente, animal. Né? Mandaram muito bem. Foi muito animal. Cara. Louco. Foi Nintendo, né? Nintendo, cara. Sabe como é que é? Nintendo, cara. E, louco. Assim, pra fechar, Pra fechar. Ninguém ganhou E3, cara. Ah, isso é uma pergunta muito importante, né? É. Todo mundo faz. Por que, que. Sério que. Assim, eu sei que a maioria das pessoas, na verdade, que fazem hoje em dia fazem de zoeira, né? Pra zoar. Mas, cara, é uma pergunta que, quando é de fato séria, é assustadora. Assim, como assim? Ganhou o quê, cara? É uma. Tava, uma competição, essa porra, tá ligado? Uma competição, o que vocês estão falando, entendeu? É, né? Cara. É tenso isso. Cara, se tem alguém que ganha E3. É você que tem um monte de jogo novo da hora pra jogar. Sim, está sendo mimado frequentemente por muitos e muitos anúncios muito loucos. E fora isso, é isso. Bottom line. 2014 vai ser legal, 2015 vai ser muito louco. Exatamente. Exatamente. Possível. Porque, cara, curiosamente, o Wii U é o jogo que tem mais coisa que eu quero jogar em 2014. Sim. Muito mais do que as outras coisas, cara. Porque tem Smash, tem dois Smashes, tem Bayonetta, tem o Hyrule Warriors. E mais alguma coisa que eu não lembro agora. Nossa, verdade. O cara, aquele jogo do Captain Toad Treasure Tracker. É verdade, muito vamos falar desse foda, jogo, cara. Cara, muito esse jogo, foda. Ele tá no Super Mario. Ele é um minigame do Super Mini Mario 3D World. Ele é muito foda. É tipo um Fast reformulado, assim. É, do Toad, assim. Caceta, velho, que animal. Animal. Muito foda. Animal. Eu achei muito louco mesmo. Boa por ter lembrado disso, moça. Ainda bem que eu lembrei, cara. Tudo pro Wii U, né? Tudo pra Wii U. O Wii U chutando bolas, o Wii U tá cara. Um puta de um console, cara, agora, cara. Isso aí, mano. Puta de um console. Louco. Foda-se os haters. Foda-se os haters, cara. Cara. Não, foi louco. Eu gostei bastante da principalmente da Nintendo e da Sony, por pelo menos eles se dirigirem diretamente. Tipo, ah, beleza, ó, tá aqui umas paradas, tá ligado? Curtam. Todos foram bons. São vencedores, é isso? É. Sim, cara. Palmas para todo mundo. Muito bem, muito bem. Então vamos terminar aqui este bloco de E3 2014. E até o ano que vem, né, E3? Uhul. E vamos para outro momento, um momento sensual, um momento oriental. É só aventura, tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou. Voltamos com o navio pirata, aquele que é navio também é pirata, com momento tem você. Muito bem, hoje um momento, voltamos às notícias do Japão, fazia tempo que a gente não falava de notícias, né, do Japão. NP, né, NP do Japão. Né? Navio pirata, né, inclusive. Navio pirata, inclusive. Eu acho muito legal isso. Mas o que aconteceu foi que recentemente dois jovens foram presos. Ah, não, por quê? Em Kobe, no Japão. Por quê? Por que eles foram presos? Por quê? Por quê? Vamos lá. Dois jovens. É agora, hein, Daniel? Tá pronto? Nossa, tô pronto. Dois jovens. Fica surpreso. De 20 anos, né? 20 anos, né? Certo. De pessoas já com emprego, né? Adultas, certo, né? Certo. Claro. Elas foram presas por terem roubado cerca de 320 cartas Yu-Gi-Oh! Caralho! Como? Como assim, cara? De um garoto de 15 anos. Caralho, puta que merda, mancada, cara. Velho. Que filhos das putas, cara. Na moral, velho. Esses caras vão ser esfaqueados na prisão, velho. Esse é o tipo de coisa que não se faz. Não se faz, né, cara? Pô, 320. Os caras roubaram a coleção inteira do moleque, velho. Então, eles roubaram 320 cartas. Maluco. Que foram avaliadas em torno de 70 mil ienes, o que dá uns 700 dólares. Porra. 1.500 reais, 1.600 reais. Pô, eu ia ficar puto, cara. Eu ia ficar bem puto, cara. Né? Eu ia ficar bem puto. Cara, se eu gostasse de Yu-Gi-Oh! Eu ia ficar bem puto. Falando, nossa, total, cara. Puta, cara. Total, né? Cara. Que filho da puta. Eles estavam na casa de um amigo, né? E o irmão desse amigo era o jovem de 15 anos que tinha 320 cartas de Yu-Gi-Oh! Caralho, cara. E aí eles aproveitaram que o amigo não estava em casa, que o menino não estava em casa. Mano. E passaram a mão nas cartas do moleque. Mano, cara. Que, tipo, amigos cuzões, velho. Né? Tipo, muito cuzão, cara. Você traz os malucos pra sua casa, eles vão lá e roubam os cartas de Yu-Gi-Oh! Do seu irmãozinho, velho. Que bosta. E lá vem a pior parte. Tem a pior parte ainda. Caralho, sério. Caceta, eles roubaram as cartas para revendê-las depois. Caralho, cara. Então eles foram muitos filhos da puta, cara. Foram nossa, muito, não era cara. Nem porque eles curtiam. Não, e tipo, eles queriam precisavam revender as cartas, cara. Cara, eu não sei o que era pior. Os caras roubar porque eles curtiam e Yu-Gi-Oh! Roubar pra revender, cara. Tipo, acho que ambas as opções são muito escrotas, cara. Não, cara. Se você curtir, pelo menos aí existe um lance de paixão e. Ah, mas mesmo assim, é um crime passional. É um crime passional. Exato. Isso é verdade. Agora, é verdade. Isso? Ah, não, meu. É mancada. É zoeira. Isso daí, ó, não tem quem passe um pano. Ligava não. Pra Yakuza e falou: corta o dedinho desse maluco aí. Esse malandro aí. Dá um jeito nesse filho aí, mano. Qual é? Pois é, louco. Provando mais uma vez que card game é Yu-Gi-Oh! É coisa séria. Sim, Yu-Gi-Oh! É coisa séria pra caralho, cara. É sério pra caralho. Pra caralho. É de tripa, hein? Por isso, um Tengu sangue curto hoje. Sim, cara. O Ocidente tá decepcionando com esses dois japoneses. É, velho. Só notícias peculiares hoje, cara. Louco. Bom, estou surpreso novamente, como sempre. Eu também. Vamos pra próxima, então? Pro próximo bloco? Aquela? Crocância? Vamos lá, cara, demorou. É só crocância. Apenas. É pura e apenas e aquela crocância. E cremosidade. Isso. Uhum. Então vamos, perguntas e comentários. Jogar, caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacote de só pra relaxar. Perguntas e também comentários. Uhul. Todos eles em formato de texto. Legal, cara. Todos eles em formato de poema, de rimas ricas. De poema, exatamente. Só rimas ricas. Todos em haiku. Todos em haiku. Isso. E, moço, o senhor gostaria de fazer as honras? Posso fazer as honras. Com licença. A primeira pergunta é do Marco Bertissucci. Ele quer saber das tatuagens que nós temos. Olha, bom, eu não tenho nenhuma, mas vocês podem falar das mas você tem uma tatuagem no seu coração, moço? Eu tenho, cara. Meu coração está tatuado. Exatamente. O moço, ele vai ainda mandar uma no pescoço esses dias aí. Ele conta pra gente. Vocês vão ver. Essa ele vai mandar uma vida louca no gogó. Assim. Nossa, imagina, cara. Louco. Isso ia ser moça flipando mesas, tá ligado? Mas vai, começa você. Eu tenho o braço direito fechado, tá ligado? Meio inacabado ainda, né? Mas, cara, é difícil explicar. É tipo o zoológico da bad trip, assim, né? O zoológico da bad trip é o fim do mundo, tá ligado? Uhum. E uma mina. E uma mina no meio, só pra deixar bonitinho. Uhum. Exatamente. E lacraia saindo no meu pulso. É uma lá do metal, assim, tá ligado? É do metal, assim. É metal, sim. É lá do metal, filho. Tá ligado? Respeito metal, Canto, né? Iron Maiden. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Respeito metal, respeito. Paradise City, filho. É o único que eu tenho, meu braço aqui. E você, Focone? Eu tenho, mano, uma podralha muito. Cara, Focão tem umas de cadeia, tá ligado? Tem umas de cadeia. Eu tenho uma no pulso da que é o símbolo da Aliança Rebelde. É quando você foi preso pelo Império. Quando, né? Eu fui preso pelo Império, eu fiz na prisão, falei, foda-se o Império. E aí eu fui lá e tatuei com uma bique do espaço. Bique do espaço. Eu tatuei a Aliança Rebelde. E eu não sei o que aconteceu, mas é porque fudeu a tatuagem. Gangrenou e aí ficou meio manchada, tá ligado? Tá meio mofado. Tá meio mofado, e parece que eu fiz na cadeia, porque eu fiz mesmo. Não, pelo menos pode contar histórias legais sobre isso. É, exato. É. Não, eu acho mó legal. Uhum. Aí eu tenho também uma Ramona Flowers, do Scott Pilgrim. Ramona. Uma Ramona, a Ramona. A Ramona. Na batata da perna. E eu tenho uma barca. Uma barca? Você tem uma barca, você tem um carro. Eu tenho um carro, uma barca. Eu tenho um barco gigante, uma caravela monstruosa, que é meio monstro, meio barco. Com uma sereia também, com uns peitinhos da hora, assim. Pra deixar bonitinho também, né? Porque é só cabreiragem. Então é tipo aí um mastro de ossos e umas cabreiragens loucas, assim. Uhum. E por incrível que pareça, grande parte da inspiração dessa tatuagem foram tipo monstros escrotos de RPGs que eu joguei na vida. Assim. Cara, excelente. O bom que o nosso tatuador ele é um nerdzão dos Final Fantasy, essas porra aí. Nerdzão tenso. Grande JP. Salve pro JP aí que, né, pintou a gente com agulhas. Sim, cara, o JP é foda. Aliás, a gente precisa colar lá pra terminar essas merdas. A gente precisa terminar essas merdas. Esse mês a gente faz isso, tá ligado? Já tá fazendo aniversário de novo, essa bosta. É verdade. Mas sim, nós falamos demais de tatuagem. Sim, né? É isso que a gente tem. A gente não é nem metade descolado de quantos. Não, a gente nem é um pouco descolado, cara. Vamos lá. Onire de Moraes, vocês comem enquanto usam PC? Quão grudente está o mouse de vocês? Cara, eu não como nem fudendo, cara. Eu sou muito nojento, cara. Cara, eu quando como na frente do PC, eu dito o que cada mão faz. Então, tipo, se eu tô comendo um bagulho, a mão esquerda come e a mão direita mexe, tá ligado? Sim, sim, cara, sim, sim. Eu tô pouco... O Focão tá nem aí, cara. Ele come com o prato em cima do teclado. Inclusive, eu estou comendo agora mesmo. Por exemplo. Inclusive, eu estou comendo nesse exato momento. Sou nojentão, cara. Eu não consigo, cara. Não, foda-se. Cara, o Jonas S. Marques mandou, tipo, várias milhões de perguntas, né? Ele quer saber, em um hentai... Quem ganharia na competição de quem fode melhor? Nossa senhora. O Goku, o Vegeta, o Seiya, o Shiryu, o Yusuke ou o Rie? Eu não sei nem dizer, cara. Não sei. Eu acho que o Vegeta é broxa. Cara, eu acho que por questão de experiência, assim, tipo, por ver desenhos... Por questão de experiência. É, questão de experiência. Que, tipo, acho que o Goku, porque tem mais hentais dele transando com todas as personagens de todo o planeta, cara. É. Tipo... é porque o Vegeta é foda. Eu só fico preocupado porque, tipo, Goku e Vegeta, tá ligado? Eles são super fortes, assim. É. Ele não rasga as mulheres no meio, assim, quando eles vão transar com elas, nem nada, tá ligado? Que é tipo meio dilema do Super-Homem com a Lois Lane, assim, tá ligado? É. Ele, tipo, não parte a mina no meio, sabe? Olha o seguinte, se os filhos deles não são órfãos de mãe, então eu acho que não, tá ligado? É. Ou ele tem um pinto muito pequeno. É, ou isso também. Ou isso também. Que é possível. É. Enfim. Okay. É, qual é o pior jogo que os piratas já jogaram? Nossa. Cara, são muitos, não sei, cara. São muitos. É... Como um cego pode ir, se é que pode, em eventos de anime e coisas semelhantes que costumam ser bem lotados? Cara, eu normalmente eu vejo o deficiente visual. Cara, eu não sei, mas cego. Assim, evento de anime é mal sinalizado até pra pessoas que enxergam. Imagina pra quem não enxerga. Nossa, tá, é, exatamente. Eu tenho muita dó, assim, de cegos que tentam ir em evento de anime, pra ser bem sincero. Exatamente, exatamente. Pizza ou churrasco? Pizza, cara, de churrasco. Os dois ao mesmo tempo. Exato. Ao mesmo tempo. Você pega e faz uma pizza com churrasco em cima. E cobre de queijo. Exato. Nossa, louca essa pizza, hein? Né? É, porra. Diego Tamashiro, qual cereal vocês preferem? Kellogg's ou Nescau ou etc? Cara, acho que Kellogg's... Etc, muito porque, louco. Porque Kellogg's é tipo a Nintendo dos cereais, tá ligado? É, não, tipo, Kellogg's não tem como... Os caras estão aí, ó, mó cara, conta. Aqueles Nescau Balls são da hora. São gostosos, cara. Posso falar a real? Sabe quando normalmente eu faço, cara? Eu misturo tudo e foda-se. É, não, cereal é cereal, foda-se, mas eu acho que se tivesse que optar por um, eu diria Kellogg's. Posso falar um que eu acho injusto que não esteja aí? E eu aposto que vai ter pessoas que vão me apoiar, cara. Que, muesli? É, cara. Sabia, cara. É, cara. Seu pai de 40 anos de idade. Eu nunca comi muesli, cara. Talvez eu não tenha 40 anos ainda. É que eu já tenho 40 anos há muitos anos já. Você tem o estômago de um cara de meia idade. Cara, vocês têm que entender que muesli é tipo... o sabor... Meu pai come muesli, tá ligado? É o sabor da saúde, cara. É o sabor da saúde. É o sabor da crise de meia idade, tá ligado? Você come muesli e compra uma Harley. Eu curto muito muesli. Cara, eu chutei na brincadeira, não sabia o que você ia falar. Eu ia. Alguma coisa no fundo do meu cérebro falou, não, é muesli, certeza. Não, é gostoso, mano. Vamos lá. Próxima pergunta, pô. Próxima pergunta. Vamos lá. Júlio Cecílio, qual desses é mais louco? Demon Souls, Dark Souls ou Dark Souls 2, cara? Todos eles são animais especiais aos olhos de Deus, cara. É só isso que eu tenho a dizer sobre o assunto, cara. Respondido. É isso. O que te deixaram mais empolgados na E3? Pergunta do Eduardo Ricardo. A gente já falou, né? É, a gente falou bastante sobre E3. Cara, uma coisa em específico pra cada, vai. O Bloodborne. Bloodborne? Que é da From Software, é. Tá. Eu curti bastante o Zelda. Zelda, louco. Eu... sei, cara. Eu realmente não sei, cara. Não sei se nada me deixou excepcionalmente empolgado. Eu fiquei meio que empolgado moderadamente, assim, tá ligado? Por tudo. Eu achei tudo bem bacana, mas nada foi assim... Não, que insanidade, tá ligado? Tipo, eu poderia falar Grim Fandango, mas eu já joguei esse jogo, tá? Achei do caralho que eles relançaram, mas tipo, nada, tipo... Uau, outro Grim Fandango, tipo, sei lá. Não. Foi um E3 bacana. É. Tá ligado? É. Em geral foi mesmo. Rodrigo Varandas. Não tanto sobre E3, mas... Mucioli, oi. O que achou do anúncio da trilogia de DLC de Dark Souls 2? Então, cara, acho interessante, assim. A gente não sabe muito sobre eles, na verdade, né? Esse que é o problema. Não dá pra ter uma opinião muito super formada. Eu acho que se eles forem tão bons quanto o DLC do 1, acho que tá bom. Tá bom. Eu vou querer jogar, certamente, tô curioso, mas não dá pra dizer. Loucura. Falar muito sobre ele. Ele continua a história e pá? É, continua a história. Vai ser mais explicação sobre a história e tal. Louco. Essa coisa toda aí. Essa coisa aí toda, chamada história. Né? O Ronaldo Campelo. Campelo. Baioneta de cosplay de Link, Peach e Samus. Essa é a Nintendo atendendo os fetiches da internet? Cara, sim, e já não era sem tempo. Exatamente. Existe em algum lugar nessa internet um compilado de melhores receitas bucaneiras de omelete? Cara, ainda aqui não. Mesmo, cara. Nós somos mesmo. Um compilado de receitas nós somos, bucaneiras de omelete. Ouça nossas dicas audiovisuais. Né? Semanais, toda semana. Semanais, que rola. É. Yuri Bileschi. Aê, Bileschi. Mandou uma boa pergunta, cara. Né? Mandou uma ótima pergunta. Por que nós, que gostamos de joguinhos em geral... não gostamos ou gostamos menos de joguinhos de futebol. E não me venham falar que vocês gostam de joguinho de futebol, porque dá pra contar nos dedos de uma luva de boxe às vezes que algum FIFA ou PES foi citado no navio ou mesmo no Amigos. Cara, eu já ouvi falar desde agora, velho. Eu odeio jogo de futebol, velho. Não, o Daniel não gosta. Eu não curto mesmo, eu nunca me dei bem. Eu gosto de alguns jogos de esporte, assim, tipo... Eu gostei bastante de, tipo, de alguns NBAs, por exemplo. Não, ele tá falando de futebol. Futebol, cara. Futebol. Tá, só futebol? Futebol. É, eu acho que, assim, tem um lance que, assim... Cara, videogame é a antítese de futebol. O moça me entende, cara. Sabe? Essa coisa, exatamente, cara. Porque, eu concordo. Assim, eu concordo que gosta... Vamos lembrar da escola, por um momento. Sim, sim. A galera que jogava futebol não era a galera que jogava videogame. Exato, tá, cara, sim. Se você era um gordo zoado como eu... Então é uma questão de sociologia, né? Sim, completamente, é 100% cara. Sociológico. Com certeza, cara. Com certeza. Porque se você, tipo... Você jogava videogame... Porque você não conseguia você jogar não futebol. Gosta de futebol. Sim, é. Exatamente, cara. Você podia até gostar, mas você não ou você não conseguia, ou a galera te escolhia por último, te botava no gol. Sim. Ou jogava a bola na sua cara o tempo todo, sim, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, sim. São polos extremos opostos, tá ligado? Sim, mocinha, high five, hein? Yes! Isso aí, velho. Totalmente bro. Foda-se futebol, dois, cara. Cara, cara, entendeu? É não, isso, é verdade, cara. Eu entendo o que vocês dizem. São coisas que não se misturam, são polos opostos. Eu entendo. Uma questão sociológica mesmo. Sim, com certeza, cara. Faz sentido. Boa explicação, moça. O Elcio Perazini Neto. Dado que a Microsoft falou nada do Kinect, ele tende a virar um controle remoto de luxo? Sim. É isso aí. É isso, exatamente. Inclusive, um belo controle, né, Falcão? Você tinha falado, cara, que tinha usado o Kinect. Eu tô usando aqui o do Xbox One e, cara, é um Kinect tenso, viu, mano? É foda. Ele ouve você bem, ele reconhece tudo que você faz. Ele sente cheiro do seu medo. Ele sente cheiro do seu medo. Eu tava... Eu simplesmente botei tudo. Tipo, realmente dá pra você falar com o console e, tipo, fazer várias coisas tranquilamente, assim. É bizarro. Não sei. Tá sendo uma experiência interessante. Uhum, uhum. Próxima. Andrew Assaf. QD The Last Guardian. Fio. Morto e enterrado. RIP morto e enterrado. RIP, né, cara? Falou. Eu não sei, a Sony disse que não tá morto, mas eu acho que tá morto. Sim. Eu posso falar esperança. Também? Vamos. Quando que ele foi anunciado? 2009. 2009. Vamos combinar que não é tanto tempo assim. A gente já teve jogos muito piores que isso. Muito piores. Então, por enquanto... Daqui a pouco, tá chegando no limite ali. É, daqui a pouco vira o Duke Nukem Forever. Ano que vem eles precisam falar alguma coisa. Uhum. Eu acho. Eu acho que ano que vem é a data limite. Eu também acho. Né? Esse ano ainda dá pra dar uma trela. Mas eu não sei se eu quero que esse jogo saia, cara. Eu não quero que aquele monstrão morra no final do jogo. Cara. É, né? Tem essa, né? Que isso vai acontecer, certeza, tá ligado? Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Vai ser uma puta bad, assim. Não... Vai ser horrível, cara. Sabe, cara, por que eu acho que eles estão com dificuldade de terminar esse jogo? Porque eles lançaram esse clipe, esse trailer aí, do The Last Guardian. Aí falaram, ah, pô, mano, eu não quero que esse monstro morra e tudo mais. Eles, porra, eles já sabem a história? E até agora eles não conseguiram resolver uma exato, história melhor. É real. Cara. Mas a gente pode matar o moleque. Não. E que não te matar o monstro? Não. Não, e o moleque? Eles estão nisso já faz 5 anos, tá ligado? Eu acredito que seja isso. Vamos lá. Última pergunta. Não, ainda não. Ainda tem algumas. Tem algumas. Ai, meu Deus, tem muitas perguntas. Quantas? É tanto. Ai, texto. Hoje vamos ter que Jesus. Recortar algumas perguntas. É, infelizmente, porque, né, cara. Estamos. Vamos ter que dar uma adaptada aqui na parada. Beleza. Vamos lá. O Leandro Pinto quer saber onde foi esse mercado de quadrinhos adultos, né? É, tipo, pra onde que tá indo quando você cola na banca e vê tanta revista em quadrinho de super-herói e tudo mais? Quem é que tá comprando isso aí, tá ligado? Tipo, boa quantas, pergunta, cara. Como esse mercado se sustenta? Porque é caro, né, cara? É. Uhum. E ele vem recebendo críticas muito pesadas aí, como o Leandro levantou. É, eu não sei, cara, e me espanta também que o mercado de mangá tá na mesma pegada. É, né? Porque tem muito mangá saindo, muito, tipo... Muito mesmo, assim, de verdade. É. E, cara, eu não sei. Quem lê? Quem lê essa porra toda, cara? É foda, né, cara? Eu não sei, de verdade. Isso é engraçado, né? Porque, tipo, eu acho que a gente, em específico, por a gente trabalhar bastante próximo de videogame, a gente sente isso muito mais fácil. Uhum. Mas com o jogo, isso tá acontecendo também já faz uns anos, né? Uhum. De, tipo, ter muito jogo. Tipo, jogo que. Com certeza, a maioria dos jogos que saem no ano, você certamente não vai nem ouvir falar. Assim. Uhum. Tem muito, muito jogo. Tipo, a gente realmente tá nessa era do excesso da informação, não, tudo, de absolutamente tudo. É tudo demais. Mas enfim. É bizarro, né? Bizarro. O Gil Guerra quer saber. Fugindo um pouco de E3, algum dos piratas teve a primeira edição brasileira do Rama Mail, que tinha como característica principal ser lindamente impressa em baixa resolução? Além do formato americano, né? Eu tinha, e foi isso que me levou a estudar japonês. É? Porque atrás do mangá tinha a propaganda da Animangá, que era a loja, que a gente falou no programa passado. Sim. Que tinha curso de japonês. E foi lá que foi pelo mangá que eu conheci a Animangá, que eu comecei a estudar japonês, que eu conheci a galera toda e que estou aqui hoje por causa desse mangá de Rama. Olha só que louco. Que coisa, hein? E eu que nem gosto de Rama, cara. Isso que é melhor, né? Né? Vamos lá. A E3, o Raoni Marx. Raoni Marx, Marx. Marx, Marx. A E3 vai eventualmente implodir rumo ao sinistro, consumida por sua própria soberba? Olha, eu acho que ela está ficando... Ela está se esvaziando cada vez mais, pelo menos no sentido de, tipo... Eles ainda anunciam muitas coisas, mas ele só faz muito sentido mesmo para quem está lá jogando as coisas. Assim, essas apresentações e tudo mais, para mim, pelo menos, eu acho que elas estão ficando mais vazias nesse sentido de... eles falam muito pouco sobre a experiência do jogo em si. Assim, tá cada vez um pouco mais distante disso, eu acho. Certo é estar a Nintendo e não fazer mais conferência como faziam as outras empresas. Cara, Nintendo, né? É isso que eu acho também. É que podemos concluir com esse podcast de hoje. Que é. Eu também acho. E vamos encerrar aqui. E o jogo do Brasil? Porra, é verdade, né? Quanto vai ser? Ó, amanhã tem jogo do Brasil. Ricardo Filho perguntou isso. Quanto vai ser? E o Marco Batistucci perguntou, vocês vão torcer pro Brasil mesmo? Pô, vou, cara. Já estamos aqui mesmo, né? Aqui nessa porra, velho. Daqui, então a gente vai torcer pra aqui, né, velho? Pelo menos o nosso time é mó da hora, tá ligado? Sim, imagina que merda ser, tipo, sei lá, cara... Tipo Bósnia, tá ligado? Costa do Marfim. Costa do Marfim. Pô. É meu osso, né, cara? Não, os Estados Unidos. Tá Nossa, Estados Unidos, né? Se bem que nos Estados Unidos ninguém liga pra eles, não, né, cara? Acho que nem eles ligam, cara. Não, cara, tanto que eu não sei quem. Acho que apareceu num vídeo que bombou aí na internet esses dias. Um cara que falou que soccer nos Estados Unidos é basicamente aquilo onde a sua filha frequenta e você precisa lá pegar a sua filha. Porque ela frequenta o soccer, tá ligado? Sim, você não sabe muito bem o que é aquilo lá. Mas sim, cara, vamos ver os joguinhos da Copa. Cara, vai ser louco. Vai ser legal, cara. Vai ser bacana. Divertido. Vai ser maneiro. É tipo, é Copa... Pode lembrar de qualquer outra Copa. Mesmo quando foi de madrugada e tudo mais, rolava aquele burburinho, tipo, você viu lá, tal. Não, é total. Isso vai entrar em pauta. É. Eventualmente ao longo do mês. Exatamente. E por isso, por hoje é só, pessoal. Acabou. Cortamos várias perguntas. Eu sei que vocês mandaram várias, mas é porque a gente se falou demais, né? Falamos demais. A gente fala pra caralho. Então, beleza. Vamos terminar essas perguntas pra terminar de vez com essa jossa toda. Podcast. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim. É só aventura, tira a mão de mim, ninguém me segura. Último bloco do Navio Pirata, com dicas. Dicas. Yes. Vamos lá. O Rei de Amarelo é o livro que o Musso está lendo agora. Então, cara, está saindo no Brasil agora um livro chamado O Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers, parente do Danibus. Parente do Danibus. Meu tataravô. Né? Que é um jogo... Bob Chambers. É um jogo não, é um livro... Que ele segue aquele meio terror cósmico do Lovecraft com coisas. Foi o que influenciou na Lovecraft. Justamente, mas ele é pré-Lovecraft. Sim, sim. Então ele é um livro de terror, assim, bem interessante. Eu tinha ouvido falar dele há muito, muitos anos mesmo. E sempre fui muito curioso pra ler. E aí eu tava esperando minha esposa pra um rolê lá na Livraria Cultura aqui na Paulista. Entrei lá e falei, nossa, está vendendo, vamos ver. Nossa, tá 20 conto. Vou comprar, tá ligado? E aí estou lendo. Bem interessante o livro. Quem se interessa por Lovecraft, por esse gênero todo, vale a pena dar uma conferida. Louco. Eu conferirei. O Daniel já está interessado. Né? Muito bem. Outra dica que tem é do Ricardo Filho, né? Que é uma diquinha básica, né? Chá de hortelã com gengibre nesse friozinho é bom demais. Eu gosto de caprichar no gengibre para dar uma picância a mais no chá. Olha que garota danadinha. Que bela dica. E é bom demais e faz bem pra saúde, né? Faz bem pra amamos saúde. Tem um chá de limão, alho, gengibre, não sei o que lá, que o meu sogro faz, cara, que tipo cura qualquer porra. Qualquer bosta, né? Cara. Nossa, é embaçado. Cura até bad trip, aposto. Cura bad trip, melhor cura. Muito bem. E tem outro anúncio interessante aí pra quem curte Doctor Who, que o Peter Capaldi, que tá fazendo o ator que faz o novo Doctor, né, nessa nova temporada que vai estrear agora em agosto, está fazendo um rolê pelo mundo, né? Ele, a atriz que faz a Clara, que é a companion dele, e o Moffat, Steven Moffat, que é o escritor. Que agora é ex-escritor, que ele vai sair da série. É verdade. Estão fazendo um tour por várias cidades pra estreia da oitava temporada. E vai passar por Londres, pelo México e tal, e pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, em 19 de agosto. Exatamente. Muito então, bom. Então procurem aí na internet essas informações, a gente vai botar o link, né? Aí pra ver como chega, como é que faz, né? Para os Dr. Ruvenses. Ruvenses. E pra terminar, pra mostrar que esse daqui de fato é o fim dessa bosta desse programa. Sim, pra mostrar que somos pessoas dedicadas às coisas que a gente propõe. A verdade absoluta da beleza. Aham. Uhum. Nós precisamos lembrar do Closet Watch. Sempre! Arkelly volta para nós no final Eterno. De 2000. Eterno Arkelly, nos nossos corações. Quarta temporada em novembro. Exatamente. Mais anões, mais R&B e mais 9mm. E mais do mesmo beat. Mais Trapped in the Closet. Vai ser louco. Lembra novembro disso? Ou outubro? Acho que é novembro. É novembro. Bom, é por ali. É novembro. É no fim do ano. É naquele rolê ali. Quando chega perto, a gente fica. Depois de todo esse tempo agora, a gente se pergunta quando que é que bosta. Que merda. Que merda. É no final do ano, galera. Tá de boa. Muito bem. Vamos ficando por aqui. E pra acompanhar esse clima de Copa muito louco que tá rolando. O que a gente tá ouvindo? Cara, a gente tá ouvindo o pagodão que é do Thiaguinho, chamado... Thiaguinho é o cara mais simpático da existência brasileira, sorriso, né, cara? Sorriso formidável. Meu, ele é formidável. Ele é um ser humano formidável. Thiaguinho... com Caraca Little Moleque. William, né? Little William. Com Caraca Moleque. Lil William. Leve, então. Caraca Leque. Caraca Leque. Caraca Vila. Mas enfim, é muito louco, cara. Caraca Bileschi. E, bom, ficamos por aqui. Se você quer mais Max Ribbon nas suas vidas, lembre-se sempre do site www.maxribbon.com. Não precisa nem pôr o BR. Pra não. Porque, né, a gente é internacional, cara. Evitar a fadiga, né? E também você pode entrar no Convés, onde tem onde as pessoas mandem perguntas, comentários e batem papos e falam várias coisas. Postam coisas medonhas. Exato, é, vários churumes. E acima de tudo, se respeitam. Sim, somos todos amigos. Se amam e se respeitam. Exato. Nós lá no Convés da Max Ribble, lá no Facebook, facebook.com/groups/ Convés da Max Ribble, tudo junto. Fácil. Né? Pô. E temos, sempre lembrando que tem tira toda segunda, quarta e sexta. Sim. Se bem que estamos agora em férias. Em recesso. Exatamente. Né? Durante um mês. Durante um mês, vamos aproveitar esta Copa sem quadrinhos, né? Porque já vai ter muito estímulo visual, acho que, para as pessoas durante esses próximos tempos no Brasil. Exatamente. A gente não precisa ficar... Estimulando mais, né? O canal visual das pessoas. E tem Mix Ribble também, né? Mix Ribble especial. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados vai sair justamente nesta madrugada. Para vocês para os casais que vão estar na noite aí. Agora, Mix Ribble, nesta madrugada. Aliás, quando sair este podcast, já vai ter saído. Se você é ouvinte... fizer um filho ouvindo a nossa Mix Ribble. Sim. Você tem que chamar ele de navio pirata. Você tem que chamar ele de Max. De Max. Ou isso de Max. Max ou Ribble. Exatamente. Por favor. Ou o nome cara. De qualquer um de nós três aqui. Exatamente. Um dos três ao mesmo tempo. Ou Tengo Sangue. Ou Tengo Sangue é bom também. Ou Princesinha. Princesinha. Macaulay. Tá? Macaulay. Macaulay, filho da puta. Mas contanto que seja filho da puta. Acabou. Chega, vamos embora. Muito bem, muito obrigado para todos aí que vocês ouviram. E voltamos semana que vem. Yes, falou! Falou! Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Thiaguinho aí pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Põe um Thiaguinho só pra relaxar. da saúde. Graças a Deus. E o resto a gente corre atrás.